Este programa é um oferecimento da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com.br. Yamar prestará ainda. O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Elfa! Até quando vai ficar falando essa língua dos infernos? Recitando esse negócio aí. Até parece que tá no jornal do primário. Colum, vai logo! Quero pegar logo o meu precioso! Ô, bichinho do demo, viu? Não sei nem por que você foi escrito! O Frodo podia muito bem se virar se você não passasse o tempo todo! O Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel. Versão brasileira. Um estúdio de dublagem brasileiro. Parece pobre, existe algo que esqueceu. É rir, sorrir, dançar e cantar. Ei, não te disseram que tá atrasado, não? Um mago nunca chega atrasado, Frodo. Ele chega no lugar exatamente na hora precisa em que ele deve estar. Não, seu mágico de Araque, você tá atrasado mesmo. O Bilbo acabou de fugir. Cacildes, como assim? Sei lá, ele disse que ia pegar um anel. Um anel? Um anel? Rápido, Frodo, venha! Precisamos encontrá-lo. Fico o senhor sabendo que aonde o senhor Frodo for, eu também vou. Entendeu, Mona? Pois é. O cara não larga do meu pé. Tem a Rosinha lá embaixo. Mas sei lá. Já viu, né? Você é um rapaz estranho, Sam. Pouco alegre demais. Um rapaz muito alegre. Mas tudo bem. Tenho a impressão de que você pode ser útil. Muito obrigado, David Copperfield. Não? Mr. M? E sal e mal. É, Gandalf. Sam, Gandalf. Ah, sim. Gandalf. Oh, pelo amor dos Valares. Mais um que não sabe pronunciar meu nome. Daí, quando eu mudo no Twitter, que é pra facilitar a pronúncia, todo mundo fica me perguntando: ô, oh, seu Gandalf, por que, que o senhor mudou o seu Twitter? Vamos perguntar pra ele. Por que ele agora se chama Gandalf? Hã? Frodo? Sam? Gandalf. É Gandalf. Ah, deixa pra lá. O que é que vocês estão fazendo aqui? Vieram roubar a horta do velho Maggot também? Não, seus tontos. O Bilbo fugiu levando um anel e o Gandalf diz que a gente precisa encontrá-lo. Não vai ter cocô de pônei jogado no ventilador da Terra-média. Ele falou cocô de pônei. Legal, podemos ir com vocês? Até porque se a gente ficar aqui, eu já sei quem vai levar cocô de pônei na cara já já. O velho Maggot, ele tá furioso. Corre, negades! Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos, voltamos para mais um episódio épico. Esse é épico pra caraca. Esse quem nos fala é o Calaveira e está comigo aqui o Miote. Fala, galera. Em 2001, eu comprei um livro chamado Senhor dos Anéis e apresentei ele ao Calaveira. Só quer ser o Senhor dos Anéis, né? Só quer ser o Gandalf, né? Só quer ser o Senhor da Ideia. Está conosco aqui também o Brunão. You shall not pass! Eu acabei de ter uma ereção neste momento, velho. Que cena, velho! Que cena! O Gandalf bateu a piroca na ponte. Nunca pensei que uma bicha velha fosse me emocionar tanto, velho. Que cena! Olha só, Interneticos, é mais alta das honras que nós voltamos a receber o nosso querido Tato lá do Yargeeks, meu querido. Seja bem-vindo de volta ao Jurassic Cast. É um prazer estar aqui novamente. Pra abrir, eu não tenho nada melhor a dizer do que diga melão e entre. Diga melão e entre. Ele incorpora o Lima Duarte, né, nessa cena. Melão. É. Diga melão e entre. Melão. Sim, interneticos, vocês não estão ouvindo mal. Nós hoje vamos falar sobre Senhor dos Anéis, cara. Esta obra-prima do cinema mundial, obra-prima da literatura mundial, obra-prima dos... Não, os videogames não foi tão bem, não, mas tá ainda. Obra-prima de quase todas as mídias que ele se envolve. Hoje nós vamos destrinchar o Senhor dos Anéis bem ao estilo do Jurassic Cast, com muita emoção, muita putaria e Tatarkan fazendo papel de bobo no busão do Brasil. Não posso fazer mais de nada. Novo, cara. De novo. Lembrando que esta é a primeira parte, nós vamos falar hoje da Sociedade do Anel, o primeiro filme. Ano que vem, junto com o Hobbit Parte 2, a gente fala das duas torres e depois Retorno do Rei, etc, etc. Nós voltamos logo após os recados do Jaiminho no Desgruda daí. Eu sou um novo gatinho. Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos para mais os recados da Jaimeia. É recados ou recados? Recados. Recados. É recados, né? Reclames também, né? Porque tem propaganda. Inclusive, teve outro dia alguém que botou um comentário no site falando assim: vocês começam muito bem, o programa é muito bom, mas tem muito jabá. Eu não gostei, não. Falei, minha filha, pelo amor de Deus, você vai pagar as contas do programa? Você vai pagar a conta do site? Patrocínio é o que move o mundo. Isso, minha senhora. A gente tem que ganhar dinheiro com essa porra, velho. A proposta disso aqui é divertir vocês, é nos divertir, mas é pagar as contas também. Isso. Não, né? Encher também, né? Quem sabe um dia. Fiction Corporation virou praticamente uma... Uma mãe. Uma mãe, cara. Porque eu fiquei sabendo que ela está em outros programas. É, virou a mãe dos podcasts. Virou a mãe da podosfera, cara. Inclusive, os outros programas copiam descaradamente a minha maneira de anunciar a Fiction. Se for pra pagar, eu pago a mim, porra. Que eu faço assim. E qual é a loucura que a Fiction inventou pra esse programa, Brunão? O melhor da Fiction é o seguinte. Ela passeia em todos os lugares, mas ela lança camiseta nova é aqui no Jurassic Cast. Chupa Bahia. Chupa Bahia, porra. Chupa Bahia. Bahia. Chupa Bahia. E qual foi a camiseta que ela lançou aqui e não lançou lá no Bahia? Para comemorar o lançamento do Hobbit no cinema e também para homenagear este programa aqui do Senhor dos Anéis, né? A Fiction Corporation está lançando a camiseta Estalagem Dragão Verde, cara. O que que é isso, Miote? O que que é a Estalagem Dragão Verde, Miote? É onde o Bilbo se encontra com os anões momentos antes de eles começarem a jornada em busca do tesouro dos anões. Olha aí, internet! É o lugar onde eles cantam, não é? Eles cantam na casa do Bilbo, né? Na noite anterior, eles fizeram a par dinheiro lá na casa do Bilbo, e o Bilbo acorda atrasado, e eles deixaram um bilhete pra ele dizendo, ó, encontra a gente na estalagem Dragão Verde. E o Bilbo sai correndo, é aquela hora que ele sai, I'm going on an adventure, sabe? Que ele sai correndo. Então, ele tá indo lá encontrar os caras na estalagem Dragão Verde. Cara, é a sua chance. Entra aí agora! Você vai entrar no site da Fiction, vai comprar estalagem Dragão Verde pra que ela chegue a tempo de você ir com ela assistir o Hobbit no cinema, cara! Porque eu vou com a minha! E eu com a minha! E eu com a minha. Porque a Fiction dá as camisetas de lançamento pro Jurassic Cast! Eu quero saber se mais alguém, algum podcast, vai com a camiseta. Não vai! Ah, meu Deus do céu. Olha só, aproveita pra comprar a camiseta da estalagem do Dragão Verde agora, pra poder ir com ela no cinema, e aproveita que é o mês de lançamento dela. No mês de lançamento, a camiseta na Fiction custa só R$30, cara. Pois é, meu irmão, olha só, ao invés de você pagar mais caro por um lançamento nos sites que tem aí pela internet, não, cara, aqui na Fiction você paga mais barato. Você quer mais o quê? Você quer que alguém vista a camiseta e, tipo, tome banho molhado? Agora, eu posso falar, essa camiseta da estalagem Dragão Verde é muito maneira, porque o Dr. Fiction, né, como diz o Lucas, ele fez o desenho, cara, que parece que é o símbolo que tá realmente lá na porta da estalagem, sacou? É muito maneira, cara, muito maneira mesmo. Você vai ser a sensação no dia do lançamento do Hobbit. Isso, cara. Todo mundo vai falar, caraca, você previu o futuro? Como é que você sabia que tinha estalagem Dragão Verde no filme? Lembrando que todas as camisetas da Fiction são confeccionadas em meia malha penteada, 100% algodão, fio 30, com costura dupla e ombro reforçado. Olha, é difícil ter camiseta mais confortável do que a da Fiction, cara. É verdade, cara. Eu vou pro trabalho com a camiseta da Fiction, cara. Eu fui com a Skynet ontem. Eu tô enrolado, cara, porque as camisetas da Fiction têm uma malha muito gostosa e é uma malha de uma qualidade ímpar, né? É, incrível. Olha só, interneticos, notícia fresquinha da Fiction. Ela tá renovando as camisetas para o lançamento agora no Natal e do ano que vem. E por isso, ela vai continuar liquidando os estoques de uma porrada de camiseta. Aproveita para fazer as compras de Natal e ao invés de você pagar R$35, você vai pagar R$20, cara. É liquidação. Aproveita agora, porque saiu 13º, sexta-feira, velho. Você tá com dinheiro na mão. O que que você vai guardar dinheiro? Pra quê? A vida é hoje, rapaz. Você tem que gastar esse dinheiro é hoje. Dinheiro na mão é vendaval, sobe a música, miote. Não, sobe não. Você é doido, sobe não. E vocês viram que ele mal fez essa liquidação aí, já acabou algumas camisas no estoque e já fez relançamento. Ele lançou a Wayne Enterprise e a Nostromo em outras cores. Dr. Fiction, eu ainda não tenho a Nostromo. Fica a dica. E olha só, interneticos, devido à grande procura pelas camisetas, várias estão acabando, como o Miotti falou, então você segue a Fiction lá no @fictioncorp, lá no Twitter, e curta também a página deles lá no Facebook, pra você poder acompanhar os lançamentos, porque elas sempre estão sendo anunciadas nas redes sociais da loja. Olha só, olha só. Lembrando o seguinte, galera, olha só, época de Natal, né, Dr. Fiction também tem família, vai descansar, vai viajar, então a Fiction vai entrar de recesso entre os dias de 16 de dezembro e 5 de janeiro. Então vocês têm que fazer a compra antes desse período para garantir que a camiseta chega antes do Natal, cara. Depois do dia 15, neguinho vai computar as compras, mas eles só vão enviar lá pro dia 6 de janeiro, tá? Exatamente. Entra logo lá e compra logo as camisetas da Fiction e do Jurassic Cast. É a Logo Jurassic Cast, a Save Ferris e a Italian Stallion. Italian Stallion, cara, você curtiu o melhor filme da década. E janeiro tem lançamento novo, hein? Janeiro tem lançamento novo, eu não sei qual é. Eu vou dar um esporro no Miote já, que eu não sei qual é. Independentemente de ter lançamento em janeiro, a Fiction Corporation mandou a gente desejar aos seus clientes Feliz Natal e um feliz 2013 com muita camiseta da Fiction, né? Resultado da promoção em parceria com a Taverna do Ogro Encantado. Aqueles fofos. Antes da gente dar o resultado da promoção do Lightsaber, tá todo mundo eufórico, né? Tem gente no Facebook dando pulos, né? Querendo saber o resultado. Milhares de pessoas participaram da promoção. Promoção derrubou o servidor do Jurassic. Derrubou o Facebook, cara. Derrubou o Facebook, o Google. Você viu que o Google caiu, né? Isso, foi. Eu não podia falar, mas eu tô me arriscando. Eram milhares de pessoas participando da promoção. Mas antes da gente falar o resultado, eu queria agradecer demais a Mariana e o pessoal lá da taverna. Todo mundo que tá lá, não é só a Mariana, né? Deve ter uma galera junto. Pelos presentes de Natal que enviaram pra gente. Obrigado demais. Assim, a gente curtiu demais. A gente curtiu muito mesmo, assim. Eu já peguei aqui, minha família, a gente já se divertiu com o presente que vocês mandaram. Não vou falar aqui, ficar falando o que foi que vocês mandaram. Mas, cara, muito obrigado mesmo pela parceria. Vocês são foda. Ai, eu falo mesmo, tiro onda. Eles mandaram pra mim um hub em formato de TARDIS. Quando você liga lá no computador e espeta um pendrive ou alguma coisa nela, ela faz o mesmo ruído, cara, e brilha. Ela fica... igual a nave do Doctor Who. Miote, eu fiquei igual o Pito Lixo no dia, não foi? Ele ficou, cara, bom. Eu fiquei ele muito ficou. Feliz, velho. Obrigado, Mariana. Um beijo pra todo mundo aí da Taverna do Ogro Encantado. Façam suas compras de Natal na loja do ogroencantado.com.br, cara. Eles receberam um monte de produto novo, cara, agora. Se você é fã do G.I. Joe, o nosso querido amigo lá do Frango Fino, o Douglas, o melhor lugar pra comprar boneco na internet é na Taverna do Ogro Encantado, velho. Loja do ogroencantado.com.br. Os ganhadores da promoceta. Terceiro lugar. Não, mas não era ganhadores. Era só um ganhador. Não, não. Sabe por quê? A loja do Ogro Encantado, ela aprendeu a maternidade com a Fiction. Aí o que, é que ela fez? Ela deu mais dois prêmios pra gente sortear. Então vai ter o primeiro lugar, que vai ganhar o Sabre Ultimate FX. O segundo lugar vai ganhar um action figure do Capitão Rex, do Clone Wars. Que é foda, muito maneiro. E o terceiro lugar vai ganhar um action figure de um Jedi chamado Itko. Também do Clone Wars. Terceiro lugar, o ganhador foi... o Ricardo Malen. Ricardo Malen ficou no terceiro lugar e a foto ridícula dele tá lá no post pra vocês conferirem o papel de palhaço que ele fez pra todo mundo. O segundo lugar, quem ganhou foi o... Hélio Paiva Neto. Hélio Paiva Neto, que ganhou pela seguinte razão, Hélio. Nós não apreciamos a sua fantasia, nós não nos importamos com o seu sabre de luz, mas nós nos importamos com a tua cara de paspalho. Velho, você é o Jedi mais paspalho que eu já vi na minha vida. Sério, não tome isso como uma ofensa. Isso é um elogio. Porque, velho, tem que ser muito corajoso pra mandar uma foto vestido de Jedi com a cara de paspalho que você tem. Putz grila, velho, na boa. E ele ganhou também pela persistência, né? Ele mandou 5 fotos diferentes. Isso, cara. Uma na pose mais retardada que a outra. Isso, exatamente. Parabéns, Hélio Paiva Neto. Fora o fato de ter sido persistente. Também tem nome de dono de igreja, né, velho? Hélio Paiva Neto. Não tem um cara aqui em Brasília que tem um Paiva Neto aqui em Brasília? Ah, é mesmo. Não tem? Não é igreja, não. É Legião da Boa Vontade, velho. Legião da Boa Vontade. Olha aí, cara, ganhou por vários motivos. É um Jedi mesmo. Mas o primeiro lugar ficou para o... Rafael Dourado! É campeão do Big Brother e campeão aqui, velho. Fez uma animação que, pelo amor de Deus, viu? Não tinha como, né, velho? Não tinha como a gente não dar o prêmio pra ele, cara. O cara fez uma animação muito maneira, colocou a gente passando ali atrás na jogada. O cara desse mereceu ganhar, então parabéns, Rafael. Lembrando que a gente precisa que os ganhadores mandem para o nosso e-mail o endereço completo para ser enviado o seu prêmio pela Taverna do Ogro. Isso, a Taverna do Ogro vai enviar o prêmio pra vocês. Quanto mais rápido mandar o e-mail, mais rápido a Taverna pode mandar. E lembre-se que no Natal, o correio fica meio maluco. Então, corre aí, meu irmão. Novamente, em parceria com a Taverna do Ogro Encantado, nós vamos dar de presente para os ouvintes... o Lego do Senhor dos Anéis! Olha puta, só, cara, o lançamento do Lego pra aí. Mim, velho. Isso eu queria, isso eu queria. Cara, muito legal, velho, muito legal. Se você quer saber qual que é, tem a foto aí no post, você pode olhar. Tem o Gandalf, tem o Frodo, tem a carroça do Gandalf, cara, com os fogos dele. É a chegada do Gandalf no condado. Começo do filme. E pra concorrer, você vai ter que fazer o seguinte. Tuitar a seguinte frase. Eu sigo o @ Jurassicast e o @ Taverna Ogro e quero ganhar o Lego do Senhor dos Anéis. DRT para concorrer. E óbvio que você tem que estar seguindo os dois perfis. Tanto o @ Jurassicast quanto o @ Taverna Ogro. Isso, e tem o linkzinho junto, né? O link é importante, internet, porque se vocês não botarem o link, vocês não vão estar participando. O que inscreve vocês na promoção é o linkzinho. Isso, o que faz o sorteio é o link. Pode dar RT quantas vezes quiser. Nós vamos dar um presente de Natal Natal para os ouvintes do JurassiCast. E o presente, Internéticos, é o jogo novíssimo do Lego Senhor dos Anéis. Olha só, você vai ganhar o Lego da Taverna do Ogro, o Lego boneco, e do JurassiCast você também pode ganhar o Lego Senhor dos Anéis versão digital, distribuído pela plataforma Steam do jogo que foi lançado. Tem uma semana. Lembrando só, Calaveira, que o jogo é pra PC, né? Isso, jogo pra PC. Ainda não temos condições de começar a dar jogos para os consoles, que isso é caro pra caralho. Mas pro PC a gente ainda tá dando. Lembrando sempre que pra você resgatar o seu prêmio, você precisa ter uma conta na plataforma de distribuição digital Steam. É muito fácil, muito simples, não tem perigo nenhum, é oficial, é uma empresa séria, tu não vai botar vírus, você vai ter que instalar o programinha da empresa no teu computador, instalou o programinha, fazer o seu cadastro, ou se você já tiver um cadastro, você vai abrir o seu cadastro e vai estar o prêmio lá com os agradecimentos do JurassiCast. Fez o download, acabou, o jogo é seu, ninguém te tira mais. Olha que beleza. Então lembrando o seguinte, você não vai receber o jogo físico, é a versão digital. Pra participar dessa vez, vocês vão ter que dar lá mais um pouquinho, né, Brunão? Antes de tudo, você vai ter que seguir a página no Facebook, facebook.com/JurassiCast. Você vai ter que seguir o Twitter também do JurassiCast, @JurassiCast. Mas o que que você vai fazer? Você vai provar o seu amor por Senhor dos Anéis, mandando uma foto sua fazendo alguma coisa provando esse amor, ou uma foto, ou pode ser um vídeo. Ainda vou falar mais, hein? Vídeo ganha mais pontos porque dá mais trabalho do que uma foto. Tá valendo foto também. Foto ou vídeo, vocês vão estar homenageando, prestando seu amor pro Senhor dos Anéis, mas tem que ser no dia que você for assistir o Hobbit no cinema. Eita ferro, caraca. No dia que você for lá assistir o filme, você vai se filmar chorando, gritando Senhor dos Anéis, sei lá, faz qualquer coisa, inventa qualquer coisa, sai pelado pelo shopping. Canta a música com os anões, ó, já tô dando as dicas, hein? Canta a música e filma você. Ou então, sei lá, na fila, arruma uma briga com alguém e sei lá. Cara, você tem que arrumar algum peteco aí pra causar. Causar. Fazendo isso, vai ser eleito pelo júri especial do JurassiCast. E nós vamos enviar a versão digital pro e-mail do ganhador, beleza? Vou dar mais uma dica aqui. Se for na pré-estreia do Hobbit com o JurassiCast e o vídeo ou a foto envolver os Jurássicos, ganha mais ponto ainda. Eu estive lá na Cidade Gamer falando sobre Sleeping Dog, no Cidade Gamer 77. Sleeping Dog é esse jogo que agora, porra, um sandbox que fez um puta de um sucesso, muita pancadaria, sangue e gangues de Hong Kong. Tava eu com o Caio Corraine também lá do IG, o Vivacqua, o Ed. Muito legal esse programa, cara, muito bacana. Vale a pena dar uma conferida lá. E ó, pra encerrar, sobe a música, Miotti. The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. Pré-estreia o Hobbit, uma jornada inesperada com o JurassiCast! Não é o evento, tá, pessoal? Tem algumas pessoas que se confundiram. Ah, quer dizer então que o evento vai rolar? Infelizmente, o evento não vai mais ter. Mantém-se a posição, o evento foi cancelado. Esse aqui é a pré-estreia para assistir o filme no Pier 21 com o Jurassic World. Já é essa beleza? Isso. Não é aquela pré-estreia de Meia-Noite 1, que já estão vendendo. Não é pré-estreia. Não, não, é antes. É antes. É antes, Calaveira! Só não vai ser antes que a gente, porque a gente vai na cabine. Mas vocês, réis mortais, vão assistir antes que o Zé Povão. Não é aquela de Meia-Noite 1 lá do Pier 21. Meia-Noite 1 não é pré-estreia, já é a estreia. Já é a estreia. Já é a estreia, isso, né, Miotti? Porque é dia 14. Dia 14 é a estreia do filme. Exatamente. Aqui vai rolar com a gente. JurassiCast é pré-estreia de verdade. Você vai poder sair do filme e passar na cara de quem tiver ali na fila da Meia-Noite 1 que você já viu e você pode até contar o final. Ó, no final acontece não sei o quê. É isso. Exatamente. Ó, no dia 12 ou 13 de dezembro. Já se programem, porque vai ser num desses dois dias. A gente só não pode definir o dia Hobbits, correto? Porque nós ainda não recebemos a data correta. Mas vai ser ou no dia 12 ou no dia 13 de dezembro. Isso é certeza absoluta. No Cinemark do Pier 21. Isso. Fiquem ligados aqui no nosso Facebook, que a promoção vai sair lá. Isso. Isso. E ó, a promoção será feita pelo Facebook. Então é importante ficar ligado no Facebook. Cara, fica, bota ele na página ali, deixa de chavada ali pro teu chefe não ver. Mas deixa ali, cara, porque a promoção do ingresso no Facebook normalmente é assim, botou e aí tem que responder alguma coisa e rapidinho acaba. F5, F5, F5, F5. Então, cara, F5. Fica ligado, porque deve sair essa semana ou na semana do dia 12. Pelo amor de Deus, ouvinte de Brasília, não vai perder essa, meu irmão. Chega de bugiganga, chega de recado, chega de coisa, chega de um monte de coisa. Agora vocês vão ficar com o episódio do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, do Jurassic. Cara, e o episódio tá com um nome complicado. Como é que é o nome do episódio mesmo, hein? O bonde do Lolofingue. Quem foi inteligente vai saber o que significa isso aí. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar uma coisa rapidinha aqui. Você que descobrir isso aí, o que significa essa palavra que nós colocamos aí, vai ganhar um brindezinho do Jurassic aí. Olha, vai ganhar aí uma camiseta do Jurassic. Pronto, é isso. Vai ganhar, pronto, ó, acabou. Vai ganhar uma camiseta do Jurassic e o primeiro que colocar nos comentários o que quer dizer o bonde do Nolofingue. É isso. Exatamente. Até a próxima, Interneticos. E o programa tá foda. De fato, foi o Miotti que me apresentou os livros mesmo. E, na verdade, ele me apresentou o livro. Ele virou e falou, esse livro só perdeu por vendas da Bíblia. Foi o que ele me falou. Foi o que ele me falou. E na época era, né, Miotti, parece, né? Eu acho que era. Foi o que falaram pra mim. Hoje já perdeu pra Crepúsculo há muito tempo, né? 50 tons de cinza, cara. 50 Isso. tons de cinza. O que tem de gente lendo 50 tons de cinza. Que tá foda, mundo cara. De merda é esse que a gente vive, né? Aí ele me apresentou, aí eu virei pro Miotti como um hipster dos mais imbecis possível. Eu virei pro Miotti e falei assim, por que você não vai ler uma obra brasileira que você fica pagando pau pra americano? Foi o que eu falei pro Miotti. Aí meu irmão foi e comprou o Senhor dos Anéis. Falei isso. Paguei um sapão pra ele. Fiquei pagando pau pro americano. Velho, foi a primeira vez na minha vida que eu virei noite lendo um livro. Só voltou a acontecer agora com Guerra dos Tronos. Impressionante. Então, é isso aí. De fato, o Miotti me apresentou o Senhor dos Anéis. Como se eu não fosse ver, né, Miotti? Não, mas você quis ler o livro mesmo, né? E por incrível que pareça, eu li A Sociedade do Anel. Por incrível... Olha o que ele fala, Bruno. Por incrível que pareça, eu li. Peraí. Eu recomendei um livro que eu não li. Não é por incrível que pareça, eu li A Sociedade do Anel. É, por incrível que pareça, eu li. Termina aí a frase já, velho. Eu li, ponto. Por incrível que pareça, você passou do Tom Bombadil, cara. Por favor, né, cara? Não, mas engraçado, deixa eu falar uma coisa aqui, então. Fiquei de madrugada um dia lendo esse livro, porque no dia seguinte eu ia ver o filme antes de todo mundo, até antes de cabine de imprensa, porque os caras do Cinemark, eu tinha um amigo lá que me chamou pra assistir o filme, no teste do filme. O filme chegou lá na sexta-feira, ele falou, vamos testar o filme sábado de manhã. Eu falei, ou se não vou. O Miotti é cheio das escusas, velho. Isso foi com a Sociedade do Anel e as Duas Torres, foi assim. No Retorno do Rei descobriram esse esquemão do cara e mandaram ele embora. Retorno do Rei, o cara saiu de lá. Aí, o cara foi falei? Demitido, né? Por justa causa. Que ele levava 40 amigos pra assistir o filme no cinema antes da cabine. É. Eu ainda vou contar no Jurassic Combo, eu o Miotti roubando os posters do Cinemark. Mas se um dia eu ainda conto isso... Vergonhoso. Senhor dos Anéis, Miotti, de praxe. Qual o nome do filme? É The Fellowship of the Ring. Você tá melhorando, meu. Tô melhorando, eu falei que já tô tendo aula, rapaz. Tá perdendo a graça aí, sabia? O barco dos amigos, né? O Fellowship. O barco dos amigos. O barco dos amigos dos anel, dos né? Anel, é o bonde do anel. É essa porra, velho. É o bonde do anel. Véio. Bota aí, Miotti. Não, não bota não, na trilha sonora. Forte do cachimbo, meu tecido é encopado. Vou seguindo meu caminho para o baile do condado. No baile do bimbo, quero ver você dançar. Atravesso o prazer e do lado meu lá no ar. Vem com o cavalo preto, espectro do mal. Mando grito pra galera. Black na moral. Não, não, não, porém, salve. Então, meu caro informativo, quem era o Tolkien? Tolkien era um professor, um estudioso de línguas. E ele sempre estudava muito idiomas antigos, com a formação do inglês e tal. E ele começou a criar vários idiomas. O cara era mega nerd, né? E aí o cara começou a criar língua, velho. Olha só que maluco, velho. E faz todo sentido, né, cara? Porque como a especialidade dele era filologia, isso, que é a história do idioma, né? Como a maneira com que o idioma é construído, da onde vem as palavras. E isso ficou muito claro, assim, na própria obra dele. Até no filme vai ficar muito claro como as línguas têm uma importância muito forte, né? Mas, no fim das contas, o que a gente ouve mesmo de coisa diferente do inglês é élfico, né? No fundo, é o que é mais falado. No fundo, mesmo. É o que é mais falado, porque orc pra gente só grunhe, né? E, enfim. Aquilo não é uma língua. É Quenya o nome da língua, né, Bruno? Quenya, isso mesmo. O élfico é conhecido como Quenya. E, inclusive, o meu nome em Quenya se fala Deriel. E como é que você sabe isso? Porque eu sou foda pra caralho, velho. Pô, quero saber o meu, pô. Fala aí o que quer. Tem um aplicativo no iPad, palhação. É, iPad. Não é no iPad, não. É no Fórum Valinor. Tem um nome aqui. Deixa eu ver o do Miotti, peraí. Miotti vai ser uma coisa muito escrota. Vai ser Ratchetoffit. Não, é Leonardo, né, porra? Não, bota Miotti, velho. Ratuca. Caralho. Tá, tem tudo a ver, velho. Tem tudo a ver, velho. É a cara do Miotti. O Tato, quem é o Tato? Ih, deu um erro. Deu um erro. Caralho. Tem que requisitar uma tradução. Então. Busão do Brasil não rola. Não rola. Bota o meu aí, Rodrigo. Alcarim. Pô, mas que merda, velho. Nome de pilha. Vem cá. Você tinha alguma dúvida de que qualquer nome traduzido pra élfico ia ficar nome de fiado, cara? Tem dúvida disso, né, cara? Pô, mas o Bruno virou uma mulher bonitinha, Buriel, olha aí, ó. E é escroto. Alcarim Poldoron, Alcarintur ou Alcar Poldoron. Caraca. Tem três traduções me aí. Me dá esse link, eu quero ficar brincando com isso 5 horas. É só o Tolkien que sabia fazer a combinação das letras pra ficar legal, né, cara? Ah, com certeza. O único que ele não mandou bem não foi no Glorfindel, mas esse não apareceu nos filmes mesmo, então não interessa. Eu acho escroto no segundo filme que tem um elfo que chama Valdir, velho. Eu acho muito escroto, cara. Sério, velho. Tem nome de empreiteiro, né, cara? Não é, velho. É Valdir, velho. Ô, meu irmão, deixa o Valdir aí pra ajudar a segurar o muro aqui, porra. Aí o Valdir tá lá escovando as unhas do cavalo. Galadriel, acabou os brocos aqui, viu? Porra, velho. Valdir é foda. Ele é o porteiro de Valfenda. O porteiro de Valfenda. Valdir é escroto, cara. Sério. Como o Brunão muito bem falou aí, o Tolkien ele era realmente um estudioso de línguas e tal, e ele acabou desenvolvendo o Quenya. Primeiramente, né, ele foi desenvolver, ou foi paralelo ao Senhor dos Anéis, desculpa, ao Hobbit, que foi o primeiro livro dele. Mas o que aconteceu foi que ele começou a desenvolver os livros ao longo dos anos. Muita gente não sabe, muita gente se assusta, mas ele levou um porrilhão de tempo para concluir os 3 livros. Inclusive o 3º livro, O Retorno do Rei, ele só concluiu por pressão dos alunos dele. Caramba, velho. Pois é, porque por ele não tinha... Velho, o bicho tinha acabado de sair da Segunda Guerra, velho. Era um hobby do maluco, né? Foi, só que ele escrevia muito bem. Ele fez uma obra-prima, né, cara? O Tolkien conhecia muito mitologia nórdica, né? Exatamente por estudar muito as línguas, né? Então ele conhecia mitologia nórdica, gostava muito e tal. E usou a influência tanto da mitologia nórdica quanto da Primeira Guerra Mundial, que foi quando ele lutou, pra criar esse universo, onde ele pegou várias coisas, vários personagens mitológicos variados, né, de contos de fadas, de mitologia nórdica, etc., e montou o universo dos Senhor dos Anéis, a Terra-média, né? E criou uma mitologia própria, né? Um universo inteiro, onde ele pôde explorar as línguas, que era o que ele gostava. Então ele criou esse universo pra ele poder aplicar uma língua que ele criou, do nada. Que louco, né, cara? Cara, coisa fantástica, né? Tem que ter muito tempo livre, né, velho? Isso é verdade. Mas era outro tempo, né, cara? Era um tempo onde não havia internet, não havia televisão. Ele não ficava perdendo tempo no Facebook, etc. Assistindo uma cabra que grita, né? Isso, assistindo a cabra que grita ou a pegadinha da menina do elevador. Mas ele, assim, ele só escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit e O Silmarillion? Basicamente só. Depois ele saiu escrevendo e jogava as folhas em pelo ar, porque o Contos Inacabados, os outros livros, é sempre uma menção do filho dele, falando assim, ah, de acordo com as folhas que eu reuni do meu pai e tal, contando a ele, conta a história de Turin Turambar, entendeu? Aí ele vai e começa a contar uma pequena parte. Ele era um puta de um bagunceiro, Tolkien. Né? Eu vou te falar, na verdade, que ele escreveu O Hobbit e O Senhor dos Anéis, cara. Porque o Silmarillion era uma coisa que é chamada, pra quem escreve roteiro e tal, e estuda roteiro, é o seu background, cara. Nunca foi ideia do Tolkien publicar aquela porra. Tanto que ele não publicou em vida e assim, não tinha interesse de publicar aquilo ali. Por quê? Aquilo ali é o que os autores chamam de você construir o passado pra poder contar bem a sua história que você quer contar, entendeu? Então, o cara montou todo um universo porque ele queria contar a história do Hobbit e depois a do Senhor dos Anéis. Então ele começou a pensar desde o passado, como é que foi criado e de onde veio tanta guerra e de onde veio os bonzinhos e os maus e quem eram os elfos e como que os elfos viraram o povo imortal e não sei o quê. Então ele criou toda o background que é o Silmarillion, que pra quem já leu diz que é uma loucura só, né? Pra mim, o grande mérito do Tolkien foi ter misturado um monte de coisa. E não, e ter misturado de um jeito legal, né? De um jeito maneiro, é isso. Ele pegou a influência da religião cristã dele, católica, influência da mitologia nórdica lá. O Gandalf, ele inclusive escreveu uma carta, encontraram uma carta do Tolkien, onde ele dizia que ele enxergava o Gandalf como um Odin errante, numa encarnação de um homem velho com uma longa barba branca, um chapéu de bordas largas, um cajado, que ficasse andando por uma terra sem ter o que fazer, fumando a erva do capeta, etc. Né? Essas coisas que o Gandalf faz. Então ele pegou isso, pegou a influência do Beowulf, tem muita influência do Beowulf, fez uma salada que deu muito certo, sem precisar imitar ninguém e sem precisar destruir qualquer ícone que já tinha sido formado, senhorita Stephanie Meyer. Toda a história do Senhor dos Anéis é sobre um monte de coisas, né, cara? É sobre fé, persistência, sobre não desistir, lutar até as últimas consequências. Amizade. Amizade. Honra. Amizade verdadeira, né? Lealdade. Tem uma mensagem pra mim que é uma das mensagens mais fortes do Senhor dos Anéis, que é você tá sozinho, cara. Você tá sozinho. A luta é do Frodo. Todo mundo que tá com ele, ninguém vai ajudar ele no processo. Ele é o único que pode percorrer o caminho. Isso é, obviamente, assim, pelo menos pra mim, que, sei lá, já tô chegando aos 30 e já passei por uma porrada de coisa profissionalmente, emocionalmente, já trilhei um caminho, assim, razoável, né? Eu vejo muito essa parada de, não importa, às vezes você tem as pessoas ao seu lado, tem gente lutando com você, mas no final das contas, cara, quem vai fazer o caminho é você. É você. É você quem tem que se fuder pra caralho e no final lá, chegar lá e jogar aquela merda daquele anel no fogo pra acabar com aquela porra, entendeu? O fardo é teu. Exatamente. O fardo é teu e assim, no meio do caminho vai ter alguma galera que vai poder te ajudar. Mas no fim das contas, quem tem que resolver é você, velho. Vai ter uma galera tentando te ajudar e vai ter uma galera tentando te fuder também, né? Inclusive, muito mais gente tentando te fuder do que te ajudar. Quem tava aí pra te ajudar, às vezes acaba te fudendo também. Isso, também. Então, assim, cara, também. Você tá mais se fudendo que se dando bem. E fora o teu melhor amigo, que é meio viado e quer te comer também, velho. quer ele. I'm your Sam. Eu sou o seu Sam. Mas eu tava assistindo, cara, O Senhor dos Anéis agora, A Sociedade do Anel, e eu não achei tão gay quanto eu achava, assim, que na minha cabeça era. Mas o primeiro não é. O Retorno do Rei é mais, cara. Mas aquele abraço na canoa eu senti com um abraço honesto. É, não, ele é bem honesto. O primeiro filme, ele não é tão gay. Ele começa a ficar gay nas duas torres, que fica os dois juntos, e aí um começa a ajudar o outro, aí tem hora que ele passa a mão no cabelinho do Sam, assim, olha com aquela cara de, ai, papai, sabe? Ah, me dá esse anel, me dá esse anel. Vamos queimar esse anel junto. Deixa eu carregar o seu anel. Vamos queimar esse anel junto, eu queimo pra você. Se eu pudesse, eu te carregava nas costas. A gente reveza, uma hora você me carrega nas costas, outra hora eu te boto nas tuas costas, essas coisas. Se não tomar cuidado, até o Golo. O Golo já tá pelado, né? Começa por aí. Pra Exatamente. Ele é um passo, é só afastar um pouquinho que ele já vai. O Sam, ele é a mulher da relação. Ele é a mulher da relação. Assim, sem brincadeira. O Tolkien não quis colocar uma hobbit fêmea na história porque ele achou que ia ficar, provavelmente, assim... Olha, o Tolkien escreveu isso quando? Quando só os homens iam pra guerra. Ele nem concebia, provavelmente, a ideia de botar uma mulher na guerra. Até, tudo bem, tem uma menina lá que mata o dragão no Retorno do Rei, né? Mas ela era uma guerreira. Uma hobbit indo pra guerra, indo... Talvez não tenha pensado, poxa, eu vou botar aqui. Talvez ele tenha achado que seria inverossímil demais. E aí ele colocou o Sam fazendo o papel da companheira. Quem é que nas nossas horas de dificuldade tá do nosso lado, que vai nos apoiar, que vai nos ajudar? É a esposa. É a esposa, cara. E no caso do Frodo, ele só tinha o Sam. Foi o que deu pra fazer, cara. Hoje eu vou falar pra vocês que esse arco de história já tá datado. A não ser que você transporte, que é o que você tem que fazer quando você vai ler uma obra como O Senhor dos Anéis, você tem que transportar, não vai ser uma hipster da internet que usa óculos sem grau, de armação preta, falando que, meu, esse Tolkien é um cara super machista. Não, velho. Ele escreveu a história em 1930, ele era inglês e ele tava falando sobre um tempo feudal, onde as mulheres ficavam em casa tendo filhos e só. É, a cultura dele era outra, né? Mas eu fico pensando assim, e se, olha só que heresia, o Peter Jackson inventasse de não ser o Sam e ser a Samantha? Imagina, cara, os fãs, o que que eles não iam fazer, cara? Nego ia boicotar o filme. Nego ia matar o Peter Jackson. Nego ia matar o Peter Jackson. Essa história dele ser homossexual e tal, eles não são, não foi feito pra ser, mas por a gente ver aquela relação dele, do Sam, de estar ali sempre pro cara, de estar querendo ajudar, de estar botando ele pra cima, de estar com ele nos momentos difíceis, cuidador e tal, é a mulher da relação, cara. Não tem jeito. O arquétipo do Sam é o da companheira. Caramba, que análise. Nossa, né, cara? Discutindo arquétipos masculinos e femininos. Quem diria Jurassic Cast? Mas isso é pra vocês calarem a boca. Vocês estão achando que isso aqui é sua putaria? Não é sua putaria não, cara. Tá bom, Cauê Moura, tá bom. É, baixou o Cauê Moura aqui. Baixou o Cauê Moura aí. Tem muita gente que acha O Senhor dos Anéis um filme chato ou um filme bobo. Quem acha isso, cara, é porque não conseguiu ligar a jornada toda que é travada de todos os personagens, traçar um paralelo com as suas dificuldades na sua vida. E quem nunca fez isso é porque ou não quis ou não entendeu qual é a ideia do negócio, entendeu? É claro que se você pegar ipsis literis ali, o que que é a história? É a história de um cara que tem um anel do poder mal pra caralho e ele tem que destruir aquilo. E aí ele vai... Tem que jogar no fogo mágico, né? Acabou. Isso. Em teoria, realmente, a história é boba. Mas, cara, o negócio não é esse, sabe? O negócio é toda a jornada, questão da dificuldade e tal. E pra mim, o que eu vou falar... Pode até, pra alguns, ser uma heresia. Pra mim, o filme funciona muito melhor do que o livro. Pra mim também. Em alguns aspectos, eu concordo muito com você. Pra mim, o filme funciona muito melhor do que o livro, porque, apesar das 4 horas de cada filme, ele é muito mais direto ao ponto. O filme, ele tem condições de pegar muita coisa que é usada só na descrição, a descrição de como é o condado, a descrição da Terra-média toda, de como funciona o lugar, o ambiente. Todo esse elemento, ele tá condensado na imagem. Uhum. Então você não fica com aquela passagem que às vezes no livro demora bastante pra chegar. O filme, em virtude do recurso visual, Brunão, ele come muita parte daquela parte chata da descrição da Terra-média. Porque O Senhor dos Anéis é sobre a Terra-média. Não é sobre Frodo nem os amigos dele. O livro foi feito pra descrever a Terra-média. O ator principal dos livros é a Terra-média. Não é exagero. Tolkien leva capítulos descrevendo como é a flor de Lothlórien. Ele leva capítulos descrevendo um caminho. Ele dá o ângulo de inclinação do caminho que os hobbits estão passando. Você passa 3 capítulos e você percebe que os hobbits não andaram 10 minutos. Só ele descrevendo. Ele só tá descrevendo. Ele faz muito isso. Ele bota vários capítulos descrevendo o local e depois lança a trama. E depois dá os personagens pra atuar da maneira como eles devem atuar. Gandalf. Ele é um espírito evoluidíssimo dentro do contexto da história do Tolkien. Ele foi enviado à Terra-média na forma mortal. É como se ele fosse uma espécie de Jesus Cristo. Ele veio para inspirar os homens. É o leão do Nárnia. É, quase isso. Ele veio para inspirar os homens e os povos livres da Terra-média. Tanto que ele morre e ressuscita. Na verdade, ele não ressuscita, né? O deus Eru que manda ele de volta para concluir a missão dele. Mas ele veio na forma mortal justamente porque o Sauron, ele era um Maiar também. Ele foi corrompido por Morgoth, pelo Malzão, e ele acabou se tornando aquele ser super poderoso. Então, Eru, com medo de mandar um outro ser super poderoso pra Terra-média e ele acabar se corrompendo pelo poder do Um Anel, aí ele ia ter que lidar com dois Saurons, e aí o bicho ia pegar, ele mandou o Gandalf em forma mortal. Gandalf, ele tem um poder muito incrível. Ele é um ser muito iluminado. Só que o poder dele é contido dentro da mortalidade, dentro da carne. Ele é imortal, mas ele não é indestrutível. A carne é destrutível. Então, o corpo dele, o corpo mortal dele, contém esse poder. O papel fundamental do Gandalf, no Senhor dos Anéis, é de influenciar o coração dos homens. Ele teve um papel mais ativo contra o Balrog, porque o Balrog também era um Maiar, que foi influenciado pelo Sauron. Ele simplesmente virou e falou assim: meu irmão, tô puto contigo. Ele é um herói que foge à regra. Ele tem um temperamento terrível. Vocês não lembram o esporro que ele dava no Merry? Ah, dá esporro em todo mundo, velho. Esporro no Sam, no Bilbo. Ele só não dá esporro no Aragorn, porque o Aragorn é rei, né, velho? É verdade. Ele é rei e tá comendo a filha do Steven Tyler, né? Então, isso, pô. Mas é. É, exato, e o tamanho da espada. Pô, saiba o que eu digo, hein. Mas o cara, velho, dá um esporro lindo no Bilbo. Bilbo Baggins, I'm not here to rob you, I'm trying to help you. Ele dá um... O esporro que ele dá no Boromir, velho, na hora lá do círculo lá. Na versão nova, né? Cara, pra mim só existe uma versão. É porque o Tato não viu a versão nova. Pra mim só existe uma versão e é estendida. Me desculpa, eu nunca mais assisti a versão normal. Mas por quê? O que tem diferente, cara? Tem 50 minutos a mais, porra. Cara, é perfeita. É muita coisa a mais. Eles mostram muito detalhezinho das cenas, que é incrível. Essa reunião que o Brunão aí tá falando, cara, nossa senhora. Eles estão naquela decisão de que vai fazer com a porra do anel, né? O Boromir vê o anel e ele já fica meio tentado aí lá pegar, não sei o quê, e aí ele começa com aquela história de que, não, porque com esse anel não ia precisar de rei, não ia precisar de ninguém, a gente podia usar essa porra e não sei o que. Ele vai pegar o anel, cara, e o Gandalf levanta e começa a falar na língua de Mordor. E o céu fica escuro e todo mundo se caga, literalmente, velho. O Gandalf tava na criação das eras. Ele tava junto com o Eru na criação do tempo. O bicho, assim, transcende, velho, a matéria. Ele transcende o pensamento, espaço, tempo. Então ele vê atitudes toscas, como o Merry jogando o balde Mori abaixo. Ele fala assim: da próxima, cara, que esporro, velho. Eu queria levar um esporro do Ian McKellen. Só um dia encontrar o Ian McKellen, eu falar: só me dá um esporro, por favor. Cuidado porque ele vai fazer, porque você tá ligado que o Sir Ian McKellen... Ele é homossexual, não, mas, um não, mas eu não vou falar... Assim, ah. É, mas ele eu ia virar pra ele e falar boquinha assim: come with me, né? Come in me. Eu não ia falar isso pra ele. Eu virar e falar assim: come in me. É foda. Vocês estão falando do esporro dele no Bill, velho. O esporro que ele dá no Merry também é ótimo. Tá, e aquilo ali foi chupinhado do livro todinho, é no cara. Pippin. Ele vira... É o Pippin, Merry não, desculpa, o Pippin, que ele vira fazer: da próxima vez, se jogue ao invés de um balde pra livrar o mundo dessa sua estupidez, seu hobbit idiota. Não, e ele caralho, ele velho. Começa com, tipo, ele fala o nome completo, cara, é briga de mãe. Ele botar pra fuder toda a comitiva do anel porque é um imbecil, tá vendo um esqueleto na beirinha do abismo, vou mexer nele. Cara, mas é ótimo, velho, da próxima vez você se joga pra poupar o mundo da sua estupidez. Eu, se fosse o Pippin naquela hora, eu tinha pego o cajado, o chapéu que eu tava segurando, entregava pra ele. Assim: galera, olha só, foi maneiro falar com você, foi maneiro até agora. Mesma coisa, velho. Mas tchau. E pulava, velho. Falou: pega aqui o cajado. O que foi? Não, pega aqui, por favor. Falou, galera, tô indo nessa. Vai por quê? Vai por quê? Não, velho, eu tô indo pra casa. Parei. Pô, mas espera aí, como é que você vai sair 3 semanas de caminhada pro dentro da montanha? Não, tô de boa, eu vou no escuro, vou no tato. Vou no tato, porra, velho. Não, vou no tato, ah, não, vou no tato. Mas é isso aí, cara. O Gandalf, ele é tipo um semideus, ele é um demigod. Ele tá ali vendo criaturas semi-evoluídas, que são os hobbits, tomando decisões estúpidas. Então chega uma hora que não aguenta, né? Eu acho que os únicos que não tomam esporro dele são os elfos, porque os homens também tomam umas, tipo, meu, merecem, né, cara? Mas os homens foram culpados de tudo aquilo que tá acontecendo, né? Por isso que o Aragorn, na verdade, ele é um puta cara traumatizado, né? Ele ele não quer ser rei simplesmente porque o antepassado dele fez merda, né? Mas olha a merda que ele fez, começa por aí, né? Ele não derrubou um esqueleto dentro das minas de Moria, ele não jogou o anel da perdição na porra da lava, velho. Exatamente. Ele atentou contra a própria criação, velho. Assim, vamos balancear o tamanho da merda, né? Não, imagina a cara do Elrond, tava lá, né? Cara, o Elrond também, olha, vou te falar uma parada, o Elrond também, nessa hora, ele podia muito bem ter tirado a faca dele, ter cortado a cabeça do Isildur e ter pego o anel, jogava lá e depois fala que ele caiu junto, velho. Porra, ninguém tava lá pra ver, cara. Como é que ele vai cortar a cabeça do último rei de Númenor, velho? Cara, ele é um elfo, depois ele vai embora, cara. Vocês lembram aquele meme da internet, assim, como o filme deveria ter acabado? Sim, sim. Uhum. Então, o Isildur vai lá, corta o dedo do Sauron, pega o anel, aí o Elrond fala, vem comigo. Aí eles chegam lá dentro da Montanha da Perdição, vai lá, Isildur, joga o anel. O Isildur olha pra ele com a cara assim de... Não. E vira. Aí, nessa hora, o Elrond tira a espada, o sabre. O cara tá indo embora, não ia nem ver, velho. Corta-lhe a cabeça de Isildur. Pega o corpo do Isildur junto com o anel, joga na lava. E quando ele sair, alguém pergunta, ué, cadê o Isildur? Pô, cara, o bicho escorregou, velho. Caiu. Tropeçou. Ih, cara. Ele já fala assim, se eu contar, vocês não vão acreditar. Isso. Meu personagem favorito no Senhor dos Anéis é o Aragorn. Primeiro que ele tem quase o sobrenome do Didi Mocó, Aragão. Eu acho isso foda. Aragorn, acho muito massa. E, cara, ele é um sujeito que está fugindo das responsabilidades desde que ele se entende por gente, velho. Gondor tem um regente por causa dele. E é aquele negócio da gente também que não assume o que a gente precisa fazer, né? Não tem coragem de, às vezes, tomar uma decisão, de seguir em frente, né? De mudar de vida, de encarar nossos desafios, né? Tudo isso. O Aragorn é realmente um dos personagens humanos que a gente mais se identifica, né? E o Frodo é exatamente o oposto, né, cara? Porque ele pegou a parada, a missão e eu vou encarar e foda-se o que vem pelo caminho. Se tiver que morrer, vou morrer. O Frodo, ele é o mais prejudicado em toda a história. Inclusive depois dela. Inclusive porque as pregas dele, depois que o Sam pega... Enfim, né? Não vou entrar no mérito. Ah, ficou uma delícia. Ficou lisinho. O Frodo, depois nos apêndices, enfim, pra quem gosta, pra quem curte a mitologia, a vida do Frodo foi diminuída substancialmente por causa da jornada dele no Anel. Com o anel. Na hora que ele abraçou o dever, por isso que muita gente é muito fã do Frodo. Eu sou também, mas não é o meu personagem favorito. Não me identifico tanto. Ele é aquele sujeito que vira e fala assim, eu tenho que fazer. Algo tem que ser feito. Quem vai fazer sou eu. Isso o filme deixou um pouco a desejar, vocês não acharam, não? Eu não acho, não. Não, mas não parecia que ele foi levar o anel, mas aquela coisa assim, tá bom, eu levo o anel, para de brigar, porra, que saco. Não ficou parecendo, não? Eu sempre pensei isso, assim. Não, acho que não, porque na hora ele fica olhando pro anel, fica olhando o pessoal brigando. Ele tá tomando decisão na hora ali. Mostra bem ele na dúvida o que fazer. E a cara do Gandalf, quando ele aceita, é ótima. Putz, que o Gandalf, ele vira, ele sente o peso. Ele fala, puta merda, olha o que uma criança vai fazer, né? Agora também não tem nenhum nego com responsabilidade ali, né, velho? Porque eu vou te contar, velho, o Frodo bota o anel lá na mesa e volta pra sentar. Nessa hora, o Elrond devia ter falado assim, Frodo, se você quiser ir embora, pode ir. Não tem um que fale. O coitado é um hobbit, velho. Ele é menor que um anão, caralho. Ele é uma criança, porra. Ele é inocente. Tira essa criança daqui, alguém, por favor. A pior coisa que podia acontecer com um hobbit no condado era, sei lá, ele tropeçar e cair com o rosto na merda. Que é que, o que quase acontece. Acabar a erva dele era o pior que podia acontecer. Exatamente, é algum parente chato encher saco. Eu sei que Tato, meu querido Tato, não assistiu, mas ele vai assistir a versão estendida assim que ele para acabar de gravar isso. Eu preciso assistir, cara. Não, você vai, velho, é delicioso. Principalmente, uma das minhas cenas favoritas da versão estendida. Interneticos, pra vocês se situarem, nós estamos falando do filme a respeito das edições estendidas, tá? Já tá aí um tempão no mercado, então corra atrás. Inclusive, clica aí no link do post que tem pra você comprar o Blu-ray, tem o DVD, enfim. Compre a versão estendida. Cara, esses filmes na versão estendida são extremamente melhores do que a versão que foi pro cinema. É outro filme, cara. Assim, você fica pensando, pô, mas o original já tem 3 horas, é legal e tal, e a versão estendida tem mais 50 minutos, será que vale a pena? Cara, vale cada vale centavo, muito a pena, velho. Pô. Vale cada Inclusive, centavo. Inclusive, clica no link do post, compra e manda de presente pra mim, que não tem. Eu aceito. Ah, beleza, a comissão é nossa mesmo, foda-se. Exatamente. Dá pra quem quiser. A gente ficou de encontrar o Gandalf aqui faz tempo, mas ele sumiu. Aonde ele foi? Rapaz, ele disse que ia beber com o tal de Sarnão. É um véio aí. Ué, não era Saruman? Quatro hobbits. O que estariam quatro hobbits fazendo na taberna do pônei saltitante? Beber, ora. Qual é? Será que os hobbits agora não podem mais entrar numa taberna para beber? Só porque somos verticalmente prejudicados? Bom, bebidas e pelas strippers também. A estrada é bem solitária. Cala a boca, Frodo. É isso aí. Tá achando que somos o quê? Leador de bonsai? Salva-vidas de aquário? Afrodescendentes? Sam, a piada é sobre baixinhos. Ah, desculpa, chefe. Eu demoro um pouco pra pegar essas piadas. Mas eu lhe amo, viu, chefe? Olha aí. Já tava sabendo. Tá, agora a verdade. O que vocês estão fazendo? A gente tá esperando um amigo. Vocês esperam por um mago que usa um chapéu pontudo, não é? Isso, parece o Gentileza lá do Rio de Janeiro, mas com o cone na cabeça. Sam, mas como você sabe que esperamos por ele? Tá vendo esse meu amigo aqui? O nome dele é Legolas. Dá uma olhada nas orelhas dele. Oi, sua loruta. Eu sou um elfo. Tenho poder de audição muito aguçado. Estava ouvindo suas vozes desde que saíram do condado. Ah, mentira. Não tava, não. Na verdade, eu não tava mesmo, não. Mas este outro Ananias aqui acompanhou vocês de longe e acabou ouvindo tudo. Eu sou o Gimli. Filho de Gloin, filho de Bloin, filho de Cloin, filho de... Ok. Filhote de onomatopeia. Conta pra eles de uma vez. Ah, seu elfo, filho de uma orelhuda vadia. Negócio é o seguinte... Peraí. Vocês estão rindo do quê, hein? Sua voz. Nós somos menores do que você. Mas você parece que é um anão dos nossos jardins. Olha que nossos jardins já são pequenos, gente. Ele é um homem com voz de garotinha. Ah, desisto. É melhor ir caçar uns orques aí, viu? Não, calma. Deixa que eu falo. Ô, quadrilha de Playmobil, o Gandalf foi capturado pelo Saruman quando foi tentar pegar informações sobre onde encontrar o Bilbo. Por isso é que ele não tá aqui. Ei, vontade de falar um palavrão, viu? Mas isso aqui é classificação livre pra todas as idades. Que hora pra ele ser capturado. Agora eu tô aqui com três hobbits, cabeças duras, um homem, um elfo e um anão. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pra floresta de Lothlórien e vamos nos encontrar com Galadriel, que tudo sabe e tudo vê. Ela poderá nos ajudar. A gente foi brindado com a pérola do cinema, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, dirigido por Peter Jackson, que é o filme que conseguiu transpor das páginas pro cinema. E dizia-se que era uma coisa assim, impossível de ser feita, né? Era uma lenda urbana. Era uma lenda urbana de que, olha, Senhor dos Anéis nunca vai virar filme porque é impossível de se fazer. Não era uma lenda urbana, pra mim era uma maldição. É uma maldição que o Peter Jackson quebrou, cara. Isso, o Peter Jackson conseguiu convencer o estúdio de que ele poderia fazer desde que ele tivesse a possibilidade de fazer três filmes com o mesmo elenco, filmado tudo de uma vez só, onde ele talvez precisasse só trazer ele de volta pra fazer alguns adendos, porque filmando de uma vez só, o custo ficaria mais baixo, né, porque não precisaria ter ido e volta de locação, de não sei o que, né, já tá tudo ali, já filma logo de uma vez. Então ele preparou o roteiro junto com a Fran Walsh e com a Philippa Boyens. São duas roteiristas incríveis, velho. Não só incríveis, como assim, eram pessoas que ele mantinha ali do lado dele e, cara, eles reescreviam diálogo e cena todos os dias de filmagem. A filmagem estava rolando, de manhã acordava o Elijah Wood e os outros hobbits iam pro trailer para se fazer a maquiagem, e eles recebiam todo dia de manhã, ó, tá aqui o novo texto, foi reescrito, acabou de sair, tá impresso. Que foda, né, cara? E aí eles liam, e aí era completamente diferente do que eles tinham lido na noite anterior para se preparar pro dia seguinte. É muito escroto isso, cara. Inclusive, tem aquela história de que a única frase que não foi mudada em nenhuma versão do roteiro foi aquela do início, né? A história se tornou lenda, a lenda se tornou mito, o mito se tornou uma lembrança, uma coisa assim, eu não lembro direito. Que não tá em nenhum livro, né? Que não tá em nenhum livro, exatamente. Mas aquilo ali é uma maneira de você pegar e consumir aquela coisa do recurso, né? De consumir, sei lá, 13, 14 capítulos em 4 palavras. Sim, sim. Perfeito, exatamente. Cara, perfeito. Aquilo é obra de arte, né? Sim, sim, é genial. Agora, Brunão, teve uma coisa que você falou aí, cara, a respeito das exigências dele. Eu vi ele contando a respeito da saga dele, quando ele foi apresentar o projeto pra New Line, porque ele já tinha ido em vários estúdios, parece que nenhum aceitou, nenhum comprou a ideia, falou que era impossível, que não gostaram, o público não gostava mais de épicos, era desculpinha dos executivos de Hollywood, né? E aí, quando ele apresentou na New Line, a New Line adorou, só que ele apresentou o projeto pra um filme. Eu, pelo menos, foi o que eu vi ele falando, né? Ele ia sintetizar os 3 filmes em um. Quando ele apresentou os projetos, os executivos viraram e falaram assim: porra, não são 3 livros? Aí ele falou: são. Pô, então faz 3 filmes. Aí ele falou assim: beleza. Na verdade, se não me engano, eles vão fazer 2 filmes. Aí ele falou assim: não, se é pra quebrar, vai quebrar em 3. Tanto que ficou um processo chato de conseguir aprovar pra fazer 3 filmes. Imagina, o Peter Jackson, com a carreira gigante que ele tinha, só filmes fantásticos, né? Só Fome Animal e Os Espíritos, velho, imagina. E aí ele conseguiu aprovação da New Line pra fazer 3 filmes, um pra cada obra. Foi a última tentativa dele, esse era o último estúdio que ele ia visitar. Depois da New Line, ele falou que não sabe se ia desistir do projeto, seria a última tentativa dele. Grande questão, e eu acho que é a mais importante aqui, é o seguinte: o Peter Jackson e a mulher dele, que escreveu o roteiro com ele, são os maiores fãs de Tolkien do universo, cara. E é só por isso que deu certo, né, cara? Só por isso que funcionou, cara. Então, eu tenho certeza de quando ele chegou lá e mostrou o projeto, e, cara, e ele falou que, cara, dessa vez é a última estúdio que eu vou procurar, eu tenho certeza de que ele fez questão de mostrar toda a paixão que ele tinha pela obra, sacou? E eu acho que pode ter sido até aí que ele convenceu o estúdio, sabe? Ninguém olhou e falou: pô, esse cara tá com paixão pelo negócio, vai fazer o negócio direito, vai dar certo, sacou? É, porque era um orçamento de 200 milhões, 300 milhões de dólares, como vocês falaram aí, pra um diretor que, cara, tinha feito um filme trash e um filme que ninguém viu. Eu tenho pra mim, cara, que o Senhor dos Anéis, a obra inteira do cinema, com certeza teve algum tipo de pacto com o capeta, velho. Não é possível, cara. Sério. Por quê, velho? Porque, assim, pode não ter sido nem com o capeta, mas sei lá, com o Eru. O roteiro é muito bem escrito, os efeitos especiais são fantásticos, a história é ótima e, mais incrível, não tem uma única pessoa que destoe no filme inteiro, cara. Todo o elenco foi muito bem escolhido, cara. O Frodo é o Elijah Wood, cara. Você consegue imaginar outra pessoa no papel do Frodo? Cara, impossível. Eu não consigo, velho. É impossível. Outra pessoa... Orlando Bloom no Legolas. Impossível. Cara, quem era Orlando Bloom, né, velho? Cara, é o primeiro filme do desgraçado. Atua mal pra caralho no filme. Mas ele faz um elfo perfeito, velho. Exatamente. É porque os elfos são frios, né? Eles não têm emoção, né? Exato. E sabe o que é mais da hora? Foi ver a mulherada surtando por conta do Orlando Bloom. Ele completamente produzido. Só que depois... Depois que ele tirou aquele cabelo loiro e aquelas orelhas pontudas, eu conheço pelo menos umas 5, 6 amigas minhas que acham ele tosco pra caralho e que não sabia qual era o problema na época dela. E Neymar que se cuide, ele tinha cabelinho de Neymar antes do Neymar. Ele tinha um moicaninho. Ele disse que ficou mó animado que ia pra Nova Zelândia porque ia poder fazer esportes radicais lá. É. Cara, outro que é escroto. Saruman, velho. Christopher Lee. É verdade, cara. Cara, o Andy Serkis no Gollum, velho. Quem era Andy Serkis, cara? Não existe. Era um dublê de corpo. Ian McKellen como Gandalf, cara, perfeito. Quem iria, um ator shakespeariano consagrado aceitar um papel desses, né? Outro, o John Rhys-Davies no Gimli. Sim, cara, que o último papel dele de destaque tinha sido no Indiana Jones. Indiana Jones, velho. Nossa, cara. E nem é tão destacado assim, né? Cara, ninguém nem mais lembrava do cara, velho. E o cara faz um anão. E o cara é gigante, velho. O cara é gigante, é muito grande ele. Tem 1,80m, uma coisa assim, 1,90m. Outro, o Hugo Weaving no Elrond. Cara, a Priscila. Rainha do Deserto, velho. Exatamente, cara. Você... Fazendo mega elfo motherfucker, velho. É, não, é ele e o agente Smith, né? É, como assim? E outro, pra vocês terem ideia, eu não sei quem era o cotado, tá? Quem era que ia fazer. Mas vocês sabem que o Viggo Mortensen não era pra ser o Aragorn? Sim, sim, era outro ator que eu não lembro agora quem é. Era outro ator e ele não pôde fazer, teve um problema familiar, alguma coisa. E aí ligaram no dia anterior que ia começar a filmagem, ligaram pro Viggo e falaram: ô Viggo, seguinte, estão filmando Senhor dos Anéis na Nova Zelândia, você quer participar? Vai ser o Aragorn. Quem é Aragorn? Ah, é o rei da parada. É o rei da parada. Aí ele, pô, eu posso pensar, você tem até as 18 horas pra pensar. E era tipo 5:30 da tarde, sacou? E aí disse que foi o filho dele que falou: caralho, tu vai ser o Aragorn? Mas é agora, velho. Tu pega as tuas coisas aí, vou te ajudar a fazer as malas. O filho dele foi com ele pra Nova Zelândia, ajudou ele a entender melhor o papel e tal. O filho dele é de 10 anos, cara. Pra vocês verem que até o Aragorn, cara, que porra... É um puta personagem no filme e tá muito bem com o Viggo Mortensen. Nossa, perfeito, cara, perfeito. E não era pra ser ele, ia ser outro cara, velho. É o destino, velho. Tem coisas que tem que acontecer daquela maneira, velho. É isso que eu tô falando, cara. Tem Eru no meio, velho. Não, e é engraçado que eu tava vendo a versão estendida, tem uns extras, né? Muito extra na versão estendida. Cara, se você é fã dos filmes, é obrigatório você comprar a versão estendida que vem com os extras... Porque, cara, tem muito documentário ali sobre como foi fazer o filme. E tem uma parte específica falando sobre os atores, né? E cada um fala de como é que foi participar e tal. E o que eu achei interessante é que, pro Sociedade do Anel, Peter Jackson começou a filmar na ordem do filme, basicamente, né? Tirando aquele prólogo, né? Ele começa ali na parte dos Hobbits. Enfim, o que que ele fez? Ele juntou... Os primeiros, os quatro hobbits lá, o Merry, o Frodo, o Pippin e o Sam. E ele botou os quatro para serem inseparáveis, eles ficaram mega amigos, sabe? Cada um com sua característica, um mais brincalhão, outro mais sério, outro mais paizão, outro não sei o quê. E a química começou a funcionar ali, e ela foi espalhando pros outros núcleos de atores que iam chegando depois. Então depois chegou o Ian McKellen, e aí ele viu que os caras já estavam unidos, e aí ele teve que se unir, sacou? E aí os outros foram chegando, o Aragorn, não sei o quê. Então foi uma onda, velho, que foi contagiando todo mundo, sacou? E essa foi uma jogada de mestre do Peter Jackson. Cara, e não foi só isso, ele também, não só o lado de direção pra dentro, né, o processo interno, quanto o processo externo também, de o que foi colocado no filme como detalhe só pra agradar os fãs. Por exemplo, a cena em que o Bilbo tá contando pras crianças, ele tá contando a história do Hobbit. E ele tá contando a cena dos Trolls, né? Que é a hora que os Trolls viram pedra. E depois, quando o Frodo levou a espadada, aquela hora que ele tá derrubado na floresta, que eles estão caçando ervas, atrás estão os Trolls, em pedra. Tato, você não viu a versão estendida, mas na versão estendida, o Frodo acorda, vê as estátuas, bem de close assim, e aí aparece o Sam, fala pra ele: olha, senhor Frodo, são os Trolls do senhor Bilbo. Ah! Eu me arrepiei agora, velho. Tu entumeceu. Entumeceu aqui, meus seis. Os dois? Ai, que nojo, velho. Ai. Esses seis peludos. Mas uma coisa que é legal, que só tem no livro e que no filme só quem é detalhista percebe, quando eles estão atravessando a montanha de Caradhras, tá nevando pra caralho. Se você prestar atenção, o Legolas... Tá andando sobre a neve. Ele tá andando em cima da neve, porque ele é leve, né? Porque ele não é pesado e tal. Porra, cara, isso só é mencionado no livro, assim. O elfo andava por cima dos outros, não sei o quê. E você fica, caraca, olha só o que o cara botou. E eu tenho certeza de que quem não é detalhista, cara, quem não nem prestou atenção que ele tava andando em cima. Aquela parte do Caradhras é toda chupinhada do livro, né? Eles falam que os homens tinham que tirar os hobbits de dentro da neve, questão do elfo também. É um respeito, apesar do filme ser uma adaptação, porque toda obra é adaptada, você não tem como transcrever ao pé da letra, senão vai ficar ridículo, porque são mídias diferentes, elas funcionam de uma maneira diferente, mas ele é muito bem adaptado, né, cara? E ele é muito bem adaptado, e o Peter Jackson, ele teve um respeito muito grande pela obra literária. Tem um detalhe, cara, que eu não tinha pego, que na cena final, né, do Retorno do Rei, o Gandalf, aparece o anel na mão do Gandalf. Pra quem não sabe, o Gandalf, a Galadriel e o Elrond, cada um carrega um dos três anéis que é dados aos elfos. Só que o anel, ele é invisível. Ah, isso que eu ia perguntar sobre esses anéis foram dados a eles, falando no começo do filme. Onde é que estão esses anéis, né? Quando você coloca o anel no dedo, o anel não aparece. Ele só aparece pra quem você deixa ver. Depois que o Frodo joga o anel no monte, e o anel derrete, obviamente perde o poder, e todos os outros anéis perdem os poderes. Então, aí o anel aparece na mão do Gandalf. É um detalhe de nada que aparece no filme. Puta que pariu, cara. Isso mostra o tanto que o Peter Jackson ama essa obra. O esmero, né, cara? O esmero, cara. É o esmero. Ele ama essa parada, sempre amou, e ele ia fazer o melhor filme que ele pudesse, e ele conseguiu, cara. Miote, pega no cabo da espada, Miote, vai. Pra mim, a melhor trilha do Senhor dos Anéis é a da Sociedade do Anel. Como filme também, eu prefiro a Sociedade do Anel dos três, né? Eu acho melhor. E essa trilha sonora é foda. Essa é a melhor trilha mesmo. Cara, até mesmo a abertura, quando ele tá no condado, a música não, do condado. Porra, a música dos hobbits, porra, puta merda, a música dos hobbits boa. É de chorar, velho. É de chorar, cara. É a inocência. Vamos entumecer os mamilos agora. Sobe a música dos hobbits, Miote. Uma cena que eu acho maravilhosa, deliciosa de se assistir, principalmente na versão estendida, explicação do Gandalf sobre os hobbits, cara. Não é do Gandalf, não, é do Bilbo. É o Bilbo, desculpa. O Bilbo contando, porque ele tá escrevendo o livro, né? Tá escrevendo o Light Volta Outra Vez. E o nome do capítulo que tá escrevendo é Concerning the Hobbits. Começa a tocar a música também. Aí começa a tocar a música. O texto é tão gostoso de ouvir a respeito dos hobbits. Não há nada que os hobbits amem mais do que uma boa cerveja, não sei o que e tal, não sei o que. Aí ele começa a falar, os hobbits são estúpidos, são atrasados. Uma coisa que você não pode negar é o amor dos hobbits pela terra e pelas coisas que crescem. Aí vem aquela vilazinha dos hobbits, velho, aquele lugar todo ensolarado. Não dá uma vontade de morar no campo, velho? Puta vontade, que pariu, velho! Dá vontade de ser inglês e morar no campo, velho. Ah, sério. Comia rosinha fácil ali, cara. Fácil, velho. Comia até o Sam pra ficar ali. Não faz isso. Eu gosto quando o Gandalf começa a cantar a música, ele tá chegando na carroça, aí ele vem cantando a música, sabe? Porra, é foda, cara. É verdade. Se Senhor dos Anéis é uma obra-prima, na minha opinião, não sei se eu estou exagerando, mas 50% é devido à trilha sonora. Eu não digo 50%, mas pelo menos 30% aí vai, velho. Não, eu acho que uns 50%, velho. Porque tem cenas que são maravilhosas, mas só são maravilhosas por causa da trilha sonora. É, muito escuro, cara. Porque são tomadas aéreas. A grande verdade é que tá tudo muito casado, cara. Cenas, as falas, a trilha sonora, tudo se complementa de um jeito muito perfeitinho. E a trilha sonora, cara, do jeito que ela foi construída, ela te leva pra Terra-média. Pelo menos pra mim, eu escuto a música na hora eu tô na Terra-média. Me dá vontade de jogar RPG. Na hora. Na hora, na hora. Eu dou uma desligada, que é o Concern of the Hobbits, o nome da música. A respeito dos hobbits, né? Eu dou uma viajada, que uma vez eu tava... Não estou de sacanagem. Eu tava dirigindo, eu comecei a escutar essa música, mas eu dei uma divagada, que eu tava saindo da estrada. Eu esqueci que eu tava dirigindo, velho. É um filme que tem Enya como trilha sonora, né, velho? Dá pra dormir. Cara, né? É um filme que conseguiu deixar Enya bom, velho. Eu gosto de Enya, cara. Enya New Age, eu gosto de New Age. Eu não gosto, eu acho horrível. Mas, cara, é impressionante como casou bem, velho. E a música do final do filme, o filme acaba, você tá assim, caralho, o que que vai acontecer? Tirando os retardados idiotas que se perguntaram, caralho, mas acabou, né? Eu imagino ter gente mesmo. Né? Eu escutei gente sair do cinema falando isso. Foi mesmo? Mas não tem final, é. Desse jeito. Um monte de idiota. E aí começa a subir o crédito. E aí entra a música cantada pela Enya. Bota aí, Miotti. Consegue ser foda, velho. Ela canta em élfico, ela canta em Quênia, né? Pô, é engraçado que a versão estendida da trilha sonora tem umas 3 ou 4 versões dela cantando. É verdade, é verdade. O compositor é o Howard Shore. Por incrível que pareça, tem muita coisa no currículo dele, mas nada tão impactante quanto O Senhor dos Anéis, cara. Importante, né? Que levou ele ao estrelato, né? Cara, e na minha opinião, acho eu que John Williams não teria feito uma coisa desse estilo, velho. Eu também acho que não. Não é o estilo dele. Eu acho que o Howard Shore foi perfeito. Não, não em qualidade. Qualidade, John Williams, puta que pariu, né? Não precisamos entrar no mérito. É, não é o estilo. Não bate. Ele não conseguiria transcender pra um outro estilo, que é o que exigia Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, ele tem uma construção de um ambiente que é muito claro. Você consegue realmente se transportar pra Terra-média ouvindo essa música. Você escutou o bruto do Jurassic Cast do Indiana Jones? O bruto? É, porque eu falei exatamente isso, velho, há um ano atrás. Mas é exatamente isso que eu sinto, cara. Vindo a trilha do Howard Shore, cara, pra mim é você conseguir pegar todo o feeling da obra e traduzir em música, cara. Eu acho que o mérito do Howard Shore é que ele traduziu um cenário, velho, dentro da música dele. O John Williams, ele é maravilhoso, como a gente sempre fala aqui. O Brunão já está dando a novidades da internet, que o Brunão já está tendo caso com o John Williams. Né, última vez que ele viajou, encontrou o John. Então, eu ouvi dizer coisa que mais o Brunão está grávido. Até entumecido o tempo todo. Já tem uns 10 anos que eu tô grávido. Brunão tirou uma foto deles dois dele, John Williams, parece dois ursão. Sabe? Vai, John, amigo. John, carinho. John, S2. Foi S2. S2. Ah, não, cara. Sério mesmo, velho. Eu não tô ganhando nada pra estar aqui, velho. Tipo, porra, velho. Não, cara, mas assim, quando a gente tá falando do John Williams, ele tem um talento nato pra narrar cenas, né? Ele coloca na trilha sonora dele temas para os personagens. Você escuta o tema da Leia, você sabe que é o tema dela. Você escuta do Indiana Jones, você sabe que é o Indiana Jones. É um momento de heroísmo do Indiana Jones. Mas o Howard Shore, ele faz uma coisa que até então eu não tinha visto, que era uma pessoa narrar um ambiente, velho. Ele cria uma trilha sonora que descreve a ambientação. Ele descreve a Terra-média, que é o ator principal, que é o personagem principal do Senhor dos Anéis. Eu tô imaginando, cara, na hora que a gente estiver no cinema pra assistir o Hobbit e for aparecer a parte do Gollum, que vai ter o negócio do anel, que o Bilbo achar o anel, cara, e vai tocar assim. Puta, cara, isso vai ser demais, velho. Na hora eu tenho certeza que eu vou me arrepiar todo, velho. Eu tenho uma coisa também aqui em casa, não sei se vocês já viram. É um especial que teve do Howard Shore com a orquestra dele. Eles filmaram tudo, tem um especial. Não sei se isso tem no Blu-ray, mas é tocando todas as músicas principais de todos os três filmes. É sensacional. Pô, legal, hein? Cara, o filme já começa muito foda com a explicação toda, né? Contando a história do anel, de como foi forjado, não sei o que e tal, a guerra. Pô, eu acho muito foda aquilo ali, muito bem feito. Aquilo, se eu não me engano, no livro era o Gandalf falando, não era? Não, é o Tolkien falando. Aquilo não tem no livro, cara. Não existe aquilo? Eles adaptaram, pegaram de história de Silmarillion, de não sei o que. Se eu não me engano, uma conversa entre o Gandalf e o Elrond, ele fala assim, eu estava lá no dia que o... Não, sei, é isso que acontece no livro, assim, ele não tá narrando, né, mas então eles adaptaram como fosse uma narração. É, algumas partes tem no livro. Mas o que eu acho foda dessa cena, quando corta o dedinho do cara e vai lá levar na montanha lá da perdição, e o cara dá o perdido em todo mundo, né, velho? Isildur do caralho, né, velho? Essa cena é toda discrepante, velho, porque o cara destruiu o Sauron, tudo bem que com a espada quebrada do pai, e o Sauron é um idiota que foi meter a mão na cara do cara, né? Isso. O que que não foi dar uma espadada? Meter aquela massa Sauron na cabeça beginner, do cara. Né? É, pois é, noob. Aí falou assim, eu vou pegar você, bu. O cara, cortou a mão. Então foi puta de uma cagada. O estudo distorceu do livro, porque no livro o Sauron foi realmente derrotado. E eles tiraram o anel do Sauron como um espólio de guerra. O Sauron foi derrotado pelo próprio Elendil, com a espada quebrada do pai dele. Só que ele matou o Sauron, né? O Sauron foi morto. Outra coisa que eu acho escroto. Beleza, quebrou a espada em 1000 pedaços, né? Quem foi o corno que guardou, que catou, né, os pedaços, velho? Depois que o Sauron, ele morre, ele implode, né? Ele explode e geral cai pra trás, exatamente, né, velho? Que eu não entendi. Ele gera uma onda de vibração, cara, que derruba meio mundo. Não, eu quero saber, né, quem foi o vassalo que catou os pedaços da espada, velho. Mas a espada tava quebrada em 4 partes, era o cabo, 2 pedaços da lâmina e a lâmina principal. Que nada, velho. Depois tu olha lá na estátua, sério, tem pedacinho de caco de vidro, velho, assim, ó. Que nirinho, ele deve, véio, ter sido algum daquele elfo viadinho lá, vai, vou foi dar o Valdir. Pra foi o Valdir. Foi o Valdir. Ô, dando da Galadriel, tem que juntar esses pedaços tudo, mas não dá pra colar esses negócios. Chama o Valdir pra catar os caquinhos aqui. Aí lá vem o Valdir de pazinha na mão. Fala, vai, tem que pegar com rodo, porque vassoura, esses negócios grudam tudo, dona Galadriel, dá não. O Elrond virou e falou assim, Valdir, querido, vem cá. Aí o Valdir, porra não, faz favor pra papai, tá a espada daquele velho idiota, lá do pé da montanha, pega lá pra eu. Mas, seu Elrond, tu vai dar um trabalho da porra, vou deixar aqui a portaria sozinha, vai chegar o pessoal aqui, o senhor não vai gostar, eu não posso largar a portaria assim, porque depois vai brigar comigo. Depois o senhor não vai gostar, depois o senhor vai querer descontar do meu salário, se entrar algum bandido aqui, como é que vai ser? Aqui é cheio dessas coisas, o senhor fica guardando as coisas tudo aí no meio do relento. Valdir, me obedeça, Valdir. Vai lá, porra. Tô mandando, cara. Coisa que assim, eu fiquei até na dúvida na hora que eu tava vendo, lá nas minas dos anões, eles nunca se deram bem com os elfos? Nunca, velho, nunca. Nunca. Então por que que eles botaram na porta lá escrito assim, Quenya? Porque na época que Moria era o reino dos anões, existia uma amizade muito intensa entre os elfos e os anões. Ah, então teve isso, teve antes. Tinha. O motivo da briga deles eu não tô me lembrando agora. Cara, o motivo da briga é muito claro. Foi alguém que pediu, com certeza, cara, sério, olha, eu não tenho certeza, mas eu te digo que sim, que eu não tenho certeza na história, mas eu tenho certeza que foi uma coisa. Os elfos contrataram os anões pra fazer alguma pedra, alguma joia. É, exatamente. Eu acho que é isso aí. Cara, os caras ficaram putos, porque aí os anões falaram, mas fui eu que fiz, então é minha. Os elfos falaram, mas fui eu que contratei, então é minha. E aí rolou essa briga até que eles decidiram se matar. E aí, depois, o Gimli e o Legolas acabaram com essa briga, né? Porque viraram mega amigos. É, dormiram junto, então, direto. Pô, mas tudo vai voar pra viadagem? Você é sério mesmo? A garupa de cavalo eles dividiram. É. Mas tudo vai virar viadagem? É sério mesmo? Não vai sobrar ninguém da Terra-média, velho? Essa história não se chama Senhor dos Anéis à toa. Ali em Mori, o Legolas puxa o Gimli pela barba, cara. Pela barba. Vem cá, meu puto. Vem cá, né? Putinho. É, cá baixinho que fica no ângulo certinho pra gulosa. Caralho, vocês são uns escrotos, né? Os caras destruindo a porra do filme. Ah, agora não pode. Não, mas eu acho que foi isso. Agora não pode, né, pô? Só porque é o fim da sua vida, né? Destruir tudo menos... A gente não pode destruir o Senhor dos Anéis. Mas o que que eu tinha destruído aqui no Jurassic Park? Né? Nada. Goonies inteiro... Ah, mas Goonies é uma merda, né, pô? Dona Flor e seus dois maridos inteiros. Superman acabando com a Lois Lane. Superman fudeu com a Lois Lane. Existe alguém no Senhor dos Anéis que fica manjando a rola um do outro? Se tivesse, eu falaria aqui na hora. Mas não tem. Mas voltando à cena, deixa eu acabar de falar a cena. Lá dentro, quando eles vão fugir, que começa a chegar os orcs, que eles estão correndo lá pela aquela imensidão, né? Sim, e começa a tocar a música da sociedade. Ali é muito foda. Eu acho que é a primeira cena de ação propriamente dita que o filme mostra, né? Tem também a porrada do Saruman e o Gandalf, né? Tem a montanha no topo do vento lá, que o Aragorn queima os espectros. Realmente, quando chega nesse ponto, a ação fica mais acentuada. Mas eu digo assim, é a primeira cena em que tem uma coisa épica, tipo assim, vários personagens, verdade, né? Verdade. É por isso que Moria é tão foda, cara. Todo momento de Moria, assim, desde a hora que eles entram até a hora que eles saem, assim, a cena do Gandalf ali, cara, é realmente espetacular. É um momento que define não só o filme... O filme é lembrado por essa cena. É uma cena que já virou ícone do cinema. Ou seja, você vai falar de cinema, você bota essa cena também, né? Entre outras, mas tô dizendo... Essa é uma das cenas que você vai colocar. Vai fazer um clipe no Oscar, aí você vai botar assim, os melhores momentos do cinema dos anos 2000. Essa cena vai estar. You shall not pass. Both. Porra, é muito foda, sinistro, é foda, né, cara? O Run Your Fools é muito foda. Não, aquilo ali é foda. Tá caindo, ele é foda. Run Your Fools! Não, e na hora que ele caiu, eu na época não tinha lido o livro, nada. Quando assisti no cinema, não tinha lido ainda. E cara... Quando ele cai, eu falei, caralho, morreu? Mataram o cara, né? Mataram o cara, velho. Aí eu falei, cara, esse filme é foda. Na hora que o Gandalf morreu, e ainda faltava 3 horas pra acabar o filme, eu falei, caralho, morreu o mais fodão. E morreu, velho. Não, e a dramaticidade depois que ele sai, pô, aquilo ali é foda. Não, também. É demais, cara. Puta, a galera, os hobbits chorando, porra. É uma cena que eu gosto muito do filme, é a cena final, na verdade, né, que tem ali aquele traição do Boromir, né, e a luta com aqueles orcs, que tem aquele orc maldito, velho, cara, que bicho mau, aquele tinhoso, Uruk-hai, velho. Né? Aquele Uruk-hai do inferno. O Uruk-hai que levanta peso, porque o bicho tá travado, né, velho, bicho grande, cara. Caraca, velho, o Aragorn atravessa ele com a espada, ele ainda puxa a espada pra dentro, assim, pra tentar morder o Aragorn, velho. Ele puxa pra mostrar que ele é filho da puta. Ele sabe que ele já perdeu, mas ele puxa pra assustar o Aragorn, cara. Pra deixar marcado na sua vida que você me matou e eu era o orc mais fodão. Porra, caralho. E aí, Uruk-hai, filha da Uruk-hai, puta. Uruk-hai, orc, enfim. Tudo meio uma bosta. É tudo vem da bosta, né? Isso. Olha o miote filosofando. Mas, e eu gosto quando o Frodo vai embora, né? E ali a cena dele com o Sam não desistindo dele, né? Falando, ó, velho, eu vou contigo porque nós estamos juntos. Você tá fudido, eu também tô, velho. E, cara, aquilo ali é tocante. Apesar de muita gente falar, é homossexual, não sei o que. Cara, eu acho muito maneiro aquilo ali. Pra mim, cara, as melhores cenas são as cenas da tentação do anel. A cena da Galadriel sendo tentada pelo anel. A cena do Boromir sendo tentado pelo anel. E eu fecho com a cena do Aragorn sendo tentado pelo anel. Que no final ele fecha a mão do Frodo e ele entende tudo, ele vira e fala assim: é que é uma pena que eu não posso ir com você. Sabe, ele lança uma coisa dessa, tipo, é uma pena que você vai nessa sozinho. Ele já capta toda a parada, sabe, de que o Frodo tava testando ele, de que o Frodo já tava na pegada de eu vou sozinho nessa porra. E ele é tentado, mas ele vence. Ele é o único que vence a parada, sabe, assim, de uma maneira digna. A Galadriel não foi digna. A Galadriel se dá uma de bicha louca ali. Ah, porque você é a rainha, eu vou um ter. Ataque de pelanca ali, né, bicho. Todo mundo vai me amar. E por que eu vou ser a poderosa? Não sei o quê. Eu vou ser uma rainha do amor e do medo. A cara do Frodo olhando pra ela é ótima, né, velho? Ele olha com a cara de que isso, minha filha? A grande verdade é que o Frodo tava se cagando naquela hora. Quem não se cagaria, mas né? A Galadriel é a elfa mais poderosa que tinha na Terra-média naquele momento ali. A grande verdade é que o Frodo saiu de lá andando igual como se ele tivesse saído de cima de um cavalo com uma fraldinha de bosta na bunda. Cara, e tadinho do Frodo, né, velho? Tudo bem que a gente falou da questão dele aceitar o fardo e tal, mas, velho, o bicho oferece esse anel pra todo mundo, velho. Ah, é, ele tá maluco, né? Ele tá doido pra se livrar daquela pica. Ele oferece pro Tom Bombadil. Aí o Tom Bombadil vira pra ele e fala assim: no livro. Aí o Tom Bombadil vira e fala: pra que eu queria isso? Falou: não, porra, fica aí, guarda aí. Tô um cara poderoso pra caralho, porra, me enxerga com um anel e tal. Falou: não, sei, pra mim é uma peça de bijuteria. Aí ele vai e oferece pro Gandalf. O Gandalf vira e fala: não me tenta! É isso mesmo. Pega, Gandalf, pega. Não, não, Frodo. Me pega, Gandalf. Não, não, Frodo. Pega. Não me tenta, filha da puta! Aí o Gandalf. Aí ele: ai, tá bom. Agora o Boromir. Ele foi lá e falou: me dá o anel, se você não me der, eu vou tirar a força. Mas cara, saber que eu acho o princípio do motivo da queda do Boromir, eu acho até isso, eu acho legal também. Eu acho fantástico. É a queda do desesperado, cara. É o cara que tá vendo o país dele morrer, tá vendo os entes queridos dele morrer, não tem esperança nenhuma, e ele tem a possibilidade de ter uma arma. Cara, pode ser equivocado, mas é o desespero. O Boromir, na minha opinião, é a figura do desespero. Ned Stark sempre fazendo merda, né, velho? Ned Stark sempre fazendo merda. A parada é que o medo dele é maior do que a ética. Ele se entrega pro medo. Vai me dizer que todo mundo ali tá com medo. Ninguém ali tá seguro de si. A grande diferença é que a maioria das pessoas ali colocam a ética acima do medo. De falar: eu não tenho controle sobre isso, eu não vou segurar a parada. Não é pra mim. O Aragorn já resignou o poder milhares de vezes. A parada é: o Boromir, ele se rendeu, cara. Ele foi fraco. Cara, eu não sei nem se ele se rendeu, velho. O Boromir era de Gondor. Ele ficava alocado em Osliak, né? Osliaf, ou nomezinho difícil de pronunciar. Ele ficava na linha de frente contra Mordor a vida dele inteira. Ele via os amigos de pátria dele morrerem todo santo dia durante toda a vida dele. Gondor foi construída pra conter Mordor. Então, assim, é a questão, velho, não é nem a questão do... Eu acho nem a questão de ser fraco. É a questão do desespero, velho. O cara tava desesperado. Falou: pô, eu tenho uma possibilidade. Aí, nego, todo mundo falando: porra, mas não vai dar certo. O anel não vai te obedecer e tal. Mas, velho, é a questão do desespero. Chega uma hora, você, a gente, tá tão desesperado por uma coisa que a gente faz trato até com um capeta. É a questão do desespero. Eu não condeno o Boromir, sinceramente. Ned Stark, sim, só faz merda. Eu só acho que ele foi fraco. Eu só acho que ele poderia ter... Eu acho que o desespero, naquele caso, foi uma fraqueza. Eu acho que é um bom recurso de narrativa pra ter um conflito, né? E com uma boa justificativa. Tipo, ela não fica forçada. É completamente aceitável. Foi o suficiente pro Frodo sair do grupo. Isso, exatamente. Ele viu que o anel... Ele tava influenciando as pessoas até que estavam ali dentro, que estavam lá pra proteger ele. Que é o que o Aragorn consegue falar. Ia fuder de qualquer jeito a sociedade, né? A missão era dele, não era da sociedade, né? Que o Frodo fala: você consegue me proteger, mas você consegue me proteger de você? Depois que apontaram pra ele a direção, ele falou: cara, não preciso mais. Agora eu vou, é só andar aqui, subir morro, descer morro, atravessar pântano e eu chego lá. A grande verdade foi uma filha da putice da galera. O pessoal falou: vamos botar a filha errada nesse baixinho aí, vamos fazer o cara dar mó rolê, cara. E aí, velho, ele entregou o anel ali em Valfenda. Os malucos fizeram que ele assumiu a parada do anel e carregou esse anel mais uma porrada de milha. Ainda chegou o Boromir, ainda fez a bosta e manteve o cara rodando sozinho, sem o grupo. Largou os amigos, largou todo mundo, só foi o Sandy mandado com ele. É, o Frodo se fode muito nessa história, né, velho? Muito, cara, muito. Ainda foi empalado pela aranha, cara, coitado, velho. Uma cena que eu gosto também muito é aquela cena que tá só tocando música, né? Que na hora que se forma a sociedade, aí estão subindo a montanha. É até uma cena que eu lembro bem, tocava no trailer. Então tá tocando a música da Sociedade do Anel, que é a primeira vez que toca. Eles estão subindo, que tem aquele pônei lá, que ele aparece do nada, né? O pônei dos hobbits, né? O pônei aparece do nada, depois ele some, depois ele aparece de novo. Mó loucura aquele pônei. É o Bill, é porque no livro ele tem uma importância no livro. E a outra também que eu acho muito foda é a cena lá dos Argonauts, né? Esse nome? Isso. As estátuas. Argonaut, né? Caralho, aquela cena é muito foda. Que tem um erro foda nela, você sabe, né? Que o Bruno mostrou uma vez que foi na casa dele. Tem um erro de continuidade, né? Qual que é o erro mesmo? É o braço trocado de uma das estátuas. Tá sempre com o braço direito e aí tem uma hora que muda e o braço é o esquerdo, assim. É muito escroto. Caralho! É, que assim, na verdade, o que acontece? Quando eles estão passando de frente pela estátua, a estátua tá com a mão esquerda de cada uma, né? Pra eles. Quando eles estão lá no final, vira, aí tá mostrando o braço direito de uma delas. Preparem depois no filme. Cara, uma cena que eu acho muito bacana também, que me toca muito, que eu inclusive usava ela muito em terapia, pasmem. Ué? Usava ela nos grupos terapêuticos. Um paciente também, individualmente, que é o diálogo do Gandalf com o Frodo a respeito do Gollum. Que o Frodo vira pro Gandalf e fala assim... Ah, não, é a primeira vez que aparece o Gollum, né? Isso. Eu acho que é quase aparece. Parece só a penumbra, só os olhos. É, que é só assim que ele aparece na Sociedade do Anel. É só o vulto e os olhos. E nadando também na versão estendida. Verdade, de longe. O Frodo vira pro Gandalf e fala assim... Não, nós estamos sendo seguidos. Aí o Gandalf fala assim, é o Gollum, eu já sabia disso. Pena que o Bilbo não matou ele quando teve a chance. Aí o Gandalf fala assim, com surpresa, pena? Justamente foi a pena que salvou o Bilbo. E foi a pena que salvou o Gollum. Aí ele vira, cara, ele dá esporro quieto, né? Ele dá esporro sossegado. Dá esporro do esporro, ele dá esporro sossegado. Ele dá esporro na moral, né? Ele dá esporro na moral, velho, na moral. Ele vira pro Frodo e fala assim, me diga, Frodo Baggins, você tem a possibilidade de dar vida? De criar a vida ou de dar a vida? Aí o Frodo, não. Falou assim, então não seja tão ávido em julgar quem deve viver e quem deve morrer. Porque algumas pessoas que morrem merecem estar vivas. E algumas pessoas que estão vivas merecem morrer. Muito foda, hein? Aí o Frodo vira e fala assim, beleza, eu tô sentando ali. Rapidão, vou ali falar com o Aragorn. Já volto. Beleza, não falo mais porra nenhuma. Eu acho linda essa passagem, cara. É uma passagem fenomenal, cara. Toda vez que eu me pego meio rancoroso, meio com raiva por causa de alguma dificuldade, por causa de sei lá, de problema na vida, eu penso assim, eu sou uma pessoa muito passional pra esse sentido. Eu falo, pá, fulano, tem que acontecer isso, que não sei. Não desejando a morte das pessoas, mas pensamento alheio qualquer, falando sobre que uma pessoa merece ou não merece o que está passando. Aí sempre me vem essa mensagem na cabeça, cara. Falo assim, você tem possibilidade da vida? Então não seja tão ávido de dizer quem merece morrer e quem merece viver. Aí ele ainda dá um adendo, ele falou assim, no meu coração eu ainda sinto que o Gollum tem um papel muito importante a desempenhar nessa história. E no final das contas, quem salva a Terra-média é o Gollum. Meio que indiretamente, mas é o Gollum. Então eu acho assim, é uma mensagem muito legal, cara. É um filme de aventura, é um filme infantil. Você pode dizer que é infantil, pode ser que uma história é boba, mas tem os ensinamentos muito lindos em Senhor dos Anéis, cara. Toda a obra do Senhor dos Anéis. Por isso que eu me afeiçoo tanto, por isso que eu sou tão aficionado por esse universo que o Tolkien criou. Pronto, cambada, chegamos. Caraca, não me lembrava que Lothlórien era tão longe assim. É, cara, é a Brasília da Terra-média. Longe, conveniente e cheia de hipster metido à natureba. E agora? Agora? Agora a gente tem que pedir gentilmente para a Senhora da Floresta para que ela nos dê a informação de que precisamos. Eu já sei o que vocês querem, viajantes. Eu já li em suas mentes. Sim, fudeu. Nossa, não. Que pensamentos mais... malandrinhos? Você é Aragorn. Renato Aragorn. Você quer ser o rei, mas terá um programa de comédias na televisão e vai tentar ser o embaixador da Unesco. Lamento por você. Ô, Pisita? Kuma? Você é Legolas. Você será rebaixado ao Gavião Arqueiro no filme dos Vingadores. Vai ser um bom filme, mas você não vai aparecer nele. Droga, nem pegamos o anel e já estão jogando cocô de pônei do ventilador na Terra-média. Ele falou cocô de pônei. Você é Gimli, o safadinho. Pra você, o destino reserva... Oh, aí sim, hein? E lá na Rua Augusta, em São Paulo? Nossa senhora, é tudo bom. Você é Mary e você é Pippin. Por que eu acho que vocês formam um casal? Que é isso, dona? É, sacanagem. Ó, respeito, faz isso não. Porque amiguinha fica... Os dois amiguinhos é gay agora. Ah, que preconceito, veja bem. Só porque ele tem... Ele é bonito, só porque ele tem esse olho claro, esse cheiro maravilhoso. É... Que braços fortes, olha. Só porque ele tem... Olha esse braço, oh meu Deus. Lá em casa. É, eu sou homem. Quer dizer, eu sou hobbit. Quer dizer, eu sou um hobbit, mas eu sou heterossexual. É, eu sou heterossexual. Não sei nem se existe essa palavra na Terra-média. Você é Samwise Gamgee. Aham. Toma um pirulito, toma. Vai ser feliz. Oba! E por fim... Meu precioso! Que é isso? Para com isso, seu tarado. Meu! Ops! Cadê o anel? A gente também tá procurando, sua criatura estúpida. Eu vou ter que procurar tudo de novo! Vocês não sabem como é difícil ficar fazendo estratégia, corrompendo elfos pela floresta, desviando dos orcs, subornando os homens. Minha grana acabou, eu quero o anel. Olha, se serve de consolo, todos nós queremos, mas não tá com a gente, tá com o Bilbo. Bilbo? Bolseiro? Bilbo Bolseiro? Esse mesmo. Por que não falaram logo? Eu sei onde ele está. Ele vai estar no dia 14 de dezembro, na sala de cinema mais próxima que tiver. Então o que estamos fazendo aqui? Vamos já reservar o nosso ingresso? Edição Bruno Laganá. Roteiro Lucas Amura. Participaram deste audiodrama Bruno Laganá como Aragorn. Rodrigo Silveira como Legolas. Leonardo Octoque como Gandalf. Lucas Amura como Gimli. Tourinho como Merry. Doug como Pippin. Vanna Medeiros como Galadriel. Ricardo Juarez, narrador. Jeff Alan Santos como Gollum. Leonardo Miotti como Samwise Gamgee, Sam. Ricardo Schnetzer como Frodo. A todos o nosso agradecimento. De novo, eu quero agradecer meu querido Tato Tarkan por estar aqui no Jurassic Cast falando. Pô, essa conversa foi boa, hein, velho? Foi uma delícia, cara, falar sobre esse filme agora. Muito bom. Eu nem vi o horário passar, viu? Nossa, cara, eu amei, velho. Tanto que quando rolou o convite, cara, eu me falei, porra, cara, eu preciso cortar todos os meus compromissos pra gravar, cara. Eu te falei. Nossa, cara, tá louco, velho. E se os ouvintes do Jurassic Cast, Tato, quiserem saber um pouquinho ou quiserem escutar mais de sua honorável pessoa, onde é que eles te acham? Ah, cara, é o weargeeks.net, mais fácil, jogosprostitutas.com.br. Obrigado de novo pelo convite, fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. E a partir da próxima vez eu já viro da casa, né? Porque terceira, você tá ligado, né? A partir da terceira vez você já não precisa mais pedir licença pra abrir geladeira, já tiro o tênis, aí fudeu, cara. E aproveitando, eu queria fazer jabá do nosso novo lançamento do Year Geeks, que é o descontogeek.com.br. Olha aí! Onde nós damos descontos, é um agregador de compras, um agregador de lojas na interwebs que mostra os melhores preços para todos os tipos de produtos geeks, seja DVD, Blu-ray, até mesmo televisão, notebook, tablet, smartphone, tudo. Ai, que foda! É muito foda, cara. Descontogeek.com.br. Olha maravilha. Aí! Maravilha! Anote aí, interneticos! Um, dois, três, valendo. Bom dia, Jurassic Guest! Já errou. Internet, desculpa. Cara, é a própria abertura, velho. E é só quando aqui, você inventei. É só quando você participa, viu? Alguém fala elfo aí? Cara, o Lucas, né? Pois é, o Lucas não pôde participar da nossa gravação, mas pô... Ele fala élfico? Ele fala élfico, cara. Ele fala quem? Caramba, velho, o Lucas não foi virgem, mas assim, né, cara, por uma colher de açúcar, né, velho? Ele não foi virgem por causa lá da esposa dele, porque se não fosse por ela... Eu imaginei o Cid Moreira falando... Caralho, imagina, velho! Essa é uma ideia, hein, tá? Essa é uma ideia. Atenção, editores, pra ganhar dinheiro. Cid Moreira lê Silmarillion. Silmarillion. Cara, eu compraria. Eu compraria, velho. Aí, vamos fazer o Lucas, velho. É, bota o Lucas, é. Pensei nisso. Porra, velho. Olha aí, vamos botar o Lucas. Primeiro produto da Jurassic Cash Store. Não, que vai ser quitanda do Jurassic Cash. Isso, a quitanda. Isso ia ser muito bom, cara. Já convence ele dia 8, porra. Vou convencer. É. Muitos merecem viver. Não, Eru cantou a criação do mundo. Morra. Porra, velho, eu não passei nenhuma vez o Tom Bobadil. Tô falando sério, cara. Ah, eu adorei o Tom Bombadil, cara. Adorei o Tom Bombadil, sério. Eu pulei o Tom Bombadil, fui direto pra Valfenda, velho. Eu cheguei direto na Valfenda. Pulei pônei saltitante, peguei o pônei saltitante e pulei o tudo, velho. Cheguei já no final. Sério mesmo? Tu pulou mesmo? Pulei, velho. Foda-se. Pula porra nenhuma. Quando começou Tom Bombadil, não sei o quê, os carinhas cantando, eu falei, que porra é essa? Vai tomar banho. Pelado. Pulei direto. Pelado, véio. Pela floresta. Porra, cara. Ele só se mostrou mesmo poderoso na hora ali do Balrog, cara. Que aí você vê o Gandalf velho com voz de macho. É a hora que o cara fez voz de macho mesmo, bateu a pica na ponte e falou, velho, sou eu, velho. Tato. Oi. É porque antes ele tava cheirado pra caralho, velho. Ele tava fumado, velho. Ele só fuma aquela erva dos hobbits, velho. Tanto que o Saruman fala pra ele, velho. Essa erva desses hobbits, você ficou muito doido com essa porra. Você perdeu. Fala isso no filme, velho. Fala ele mesmo. Fala, Gandalf, você, hein? Vou te contar, tá um presepeiro do caralho, velho. Você tá um doisinho foda, hein, ô, Gandalf. Porra, meu irmão. O anel 50 anos na tua cara e tu não viu, velho. Não viu, velho. 50 anos de curso fumando essa porra e ele lá. E aí, quando ele entra lá em Moria, velho, pronto, aí, ó, travou geral, velho. Travou geral. A grande verdade é que não havia anel. Foi tudo uma ilusão foda da cabeça do Gandalf. Caralho, entrou numa bad trip, né, velho? Entrou numa bad trip foda. Que anel, cara? Que anel? Aí, irmão, esse anel tá falando comigo! Não tá falando comigo! O Frodo ficou doido, falou, quer saber? Eu levo. Pronto, eu levo o anel. Só pra se desfazer, tá ligado? Aí, meu, você bota aquela trilha do começo do filme, que é aquela... Isso, na verdade você bota o Tato cantando, que vai ser melhor ainda. É porque assim, ele não quis botar também mais música. Porra, já, o filme já tem 4 horas. Imagina se ele bota as músicas, né, bicho? Puta merda. É só não colocar o Leonard Nimoy cantando Bilbo Baggins que tá valendo, isso, né, cara? Tem isso também. Cara, que foi aquilo, né, essa velho? Senhora. Até hoje eu não entendi. Anos 60, né, velho? Anos 60 é isso aí. Isso sim. Ele vestido de. Spock, né, velho. Isso vale a porra do link no post pras pessoas verem Leonard Nimoy. Freaking Leonard Nimoy cantando Bilbo Baggins, cara. É agressivo. Que a maioria nem sabe que é a música que o pessoal do Nerdcast coloca na leitura de e-mails, né? É, pois é. É verdade, é verdade. Pois é. Yamar prestar ein. O mundo está mudado. Hanma von nennen. Posso senti-lo na água. Hanma von hai. Posso senti-lo na terra. Agnostum ed welev. Posso farejá-lo no ar. Muito do que já existiu se perdeu, pois não há mais ninguém vivo que se lembre. Tudo começou com a forja dos grandes anéis. 3 foram dados aos elfos, imortais, os mais sábios e belos de todos os seres. 7 aos senhores anões, grandes mineradores e artífices dos corredores das montanhas. E 9. 9 anéis foram presenteados à raça dos homens que, acima de tudo, desejam poder. Pois dentro desses anéis foi selada a força e a vontade para governar cada raça. Mas todos foram enganados, pois outro anel foi feito. Na terra de Mordor, nas chamas da Montanha da Perdição, Sauron, o Senhor do Escuro, forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. E neste anel, ele derramou sua crueldade, sua malícia e sua vontade de dominar todas as formas de vida. Um anel para a todos governar. Uma por uma, as terras livres da Terra-média submeteram-se ao poder do Anel, mas houve alguns que resistiram. A última aliança de elfos e homens marchou contra os exércitos de Mordor. E na Montanha da Perdição, lutou pela liberdade da Terra-média. Isildur, o filho do rei, ergueu a espada de seu pai. Sauron, o inimigo dos povos livres da Terra-média, foi derrotado. O anel passou a Isildur, que teve essa chance única de destruir o mal para sempre. Mas o coração do homem é facilmente corrompido, e o anel do poder tem vontade própria. O anel traiu Isildur, levando-o à morte. E algumas coisas que não deveriam ser esquecidas se perderam. A história tornou-se lenda. A lenda tornou-se mito. E por 2.500 anos, o anel deixou de ser conhecido. Até que foi pego pela criatura mais improvável que se possa imaginar. Um hobbit. Bilbo Bolseiro, de Condado. Pois logo chegará a hora em que os hobbits mudarão o destino de todos.